Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sassi e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gap e de elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Cuida do logado com dedicação. Ai, gente, hoje tô muito musical porque a gente, né, tá no aquecimento pra final do Eurovision. Vamos ter os classificados aí a qualquer momento. Tem Eras Tu aí, né, fazendo tudo que eu sempre quis, botando as músicas de Sociedade dos Poetas Mortos pra gente curtir muito. E tem hits originais que eu trouxe hoje, né, compostos pra concorrer ao Eurovision no ano que vem. Exatamente, hoje a gente vai ter o nosso episódio de originais, né, assim como Glee. Sim, ai gente, vocês não perdem por esperar uma nova era. Eu tô muito ansioso, né, porque eu fiz questão que Leozio não me mostrasse a minha canção, pra gente poder ver juntos aqui, reagir juntos, né, no Sim. programa de hoje. E também temos Márcio Zaneide, que está jantando antes do programa, para depois poder vir e se aconchegar aqui, se achegar, né? Uhum. E já que você falou aí de Eras Tour, vamos falar então, começar nossas notícias e amenidades falando de Eras Tour, né? Que voltou aí Eras depois de... E aí dois mesezinhos, né? Desde que a Taylor fez os seus últimos shows lá na Ásia. Leozio está indo ver a Eras Tour, né, também. Sim. E aí, hoje, no caso, dia da gravação, a gente fez, a Taylor fez o primeiro show lá na França, em Paris, e, obviamente, veio aí um novo setlist, que a gente tinha, né, botado o rumor de que ela tava ensaiando as músicas da Sociedade dos Poetas Mortos. A gente tinha temido, né, que ela ia fazer isso. Sim. E aí eu fiz um live blogging, né, com o Leozio hoje, enquanto o show tava enrolando em Paris. E descobrimos coisas como, né, que a sessão de Folklore e Evermore, né, viraram uma só, agora é... Graças Folklore. A Deus! A de Folklore não acabava jamais, né, menino? Não acabava. Meu povo tava sofrendo, ai, Evermore injustiçado, só tem três músicas, agora eu falei, mas não era pra ter nem três, não, já agradece. Não, quando entrava aquele negócio da grande dinastia americana, essas... Uhum. Pelo amor de Deus, detesto essas músicas, detesto... Sim. Ai, pode. Não, achei... Eu realmente fiquei com a boa vontade renovada com a menina Taylor quando ela fez isso. Foi, gente, ela vai manter essas bostas do jeito que tava, né, folk e mó, e vai enfiar essas músicas e vai tirar as minhas. E ela não tirou nenhuma das minhas faves. E além disso, o que mais temos aí? Também cortou Long Live, né? O grande hit aí de Paulo Fernandes. Cortou. Né? Cortou a outra música de Speak Now, que ela odeia, né? Deixa eu só... É Speak Now ou é... É o... É que tem The Enchanted. Archer também. Porra, The Archer, né? Que é uma depressão sem fim. As pessoas estavam se rasgando, porque tirou. Cortou The Archer. Long Live era do bloco do Enchanted, que era só essa e Long Live, né? Isso, ela tirou. Agora a pessoa só vai poder assistir no Disney Plus essa canção. Sim. Não, e tipo assim, ela, o povo tava dizendo assim, ai gente, podia ter tirado, o povo né, mau gosto. De Lulu? Podia ter tirado Wildest Dreams, podia ter tirado Style e deixado Long Live. Eu falei, quê? Você tá maluco, quê? Meu irmão? Ó, então como é que ficou agora o novo setlist aí da Eras Tour, né? Começa com Lover, continua, a mesma coisa, né? Miss Americana e Heartbreak Prince, normal. Essa aí Miss Americana já tava, né, do filme? Já! Porque eu achava primeiro que o filme começava com Cruel Summer. Não, é aquele trechinho do comecinho, antes do Cruel Summer. É só um sample, então. É só um samplezinho. Ah, tá, porque eu falei, eu não ouvi essa música inteira antes de Cruel Summer, não? Que ela canta um pedacinho, né? Miss Americana and the Heartbreak Prince. Yeah! Né? Entendi. Ela canta. Aí, a hora quando ela sobe no cubo, né? Aí ela canta esse pedacinho, aí já depois já entra no Cruel Summer. É muito rapidinho mesmo, o comecinho. Ah, sim. Aí tem The Man, né? Ai, The Man. Nossa, eu fiquei desesperado dela cortar The Man. E ela trocou o figurino também, né? Menos a parte da Reputation. O Boldoni falou assim, ai, manteve o Need to Combo Down, tipo, como se fosse uma bosta, sendo que foi uma das músicas dela que mais fez sucesso. Exato, a música da GLS, gente, eu amo. Pois é, a música das pazes com Kate. E termina com Lover, né, esse primeiro set aí. Com o chãozinho, né? Aí ela manteve aí a mesma com Fearless na sequência, né, que tem Fearless, You Belong With Me e Love Story também, grandes hits. Icônicas. Aí mudou, né, menino? Que aí vem o Red na sequência agora. Né? Uhum. Red aí na sequência. Com o 22. Ela agora tá com a camiseta dizendo não é Taylor's Version, né? Aquela camisetinha branca que ela tá usando. Agora vem escrito não é Taylor's Version. 22. We Are Never Ever Getting Back Together. Também grande hit aí. I Know We're Trouble. E All Too Well, né? 10 minutos. Música do xixi, né? Exato, a música que você vai trocar o refil da bebida. Isso, podia ter feito essa merda com 3 minutos e deixar duas músicas pro povo não reclamar. Ah, é isso. Aí também tem depois o Speak Now, né, que é só a Enchanted agora. O grande ato de uma música, né? O grande ato de uma música. Aí já entra pro Reputation, né, com Ready For It, Delicate, Don't Blame Me e Look What You Make Me Do. Também. Nossa, quando essa mulher cantar Look What You Made Me Do, você vai me ver surtar. Porque assim, ai, eu já surtei no cinema, imagina pessoalmente. É isso, é isso. E eu gosto muito dessa sequência, né? Do Delicate, e aí Don't Blame, né? E como ela vem, aí já pá, emenda o samplezinho do Look What You Make Me Do, gente. Eu amo. Sim, e a hora que a cobra sobe, né? A hora que a cobra sobe, agora tem um novo visual da cobra. Mudaram. Eita. A cobra também, a cobra, outra atriz mudaram. Ela fez a cobra subir. Fez a cobra subir. É, depois vem o ato lá do Folkmore, né? Eu não gostei, só que tiraram o Champagne Problem. Ah, não, tiraram o... Tirou não? Tolerated, que eu gostava. Ah, não gostava dessa não, nem. Prefiro Champagne e Cardigan mesmo. Gostava. Aí ficou com Cardigan, Betty, que eu detesto essa música. Nossa, detesto, Betty. Muito chato. É, Champagne Problems, eu gosto. August, também acho chato. Illicit Affairs, gosto. My Tears Ricochet, também gosto. Aí Marjorie, também acho um ininho. E o Willow também, nem preciso falar. Um grande hit, Willow, gente. Eu vou até reouvir esses aí, pra eu saber se eu gosto de algum. Porque eu só lembro de nome assim, de Cardigan e Champagne. Ai, amigo, ouvi o Willow, que o Willow é a Hora da Bruxaria. Maravilhoso, gente. Amo. Ah, eu sei então qual é. Que ela tá de aí, né? Isso, que tem as bolinhas laranja. É boa. É legal, é legal. Mas achei muito, assim, né? Mesmo não conhecendo as músicas, achei muito legal ela dar essa resumida. E ela, pelo menos, dá uma alegria de viver pra gente pro próximo ato, né? Antes de voltar pra depressão. Exato. Aí depois é o 1989, né? Com grandes hits aí. Style, Blank Space, Shake It Off, Wild's Dream e Bad Blood, né? Música de Meredith. Ah, icônico, gente. Amo Style, amo Wildest Dreams, amo Blank Space, amo tudo. E aí temos o ato totalmente novo, né? Que é os Poeta Torturado, do departamento. Com But Daddy, I Love Him, So High School, Who's Afraid of Little Old Me, Down Bad, Fortnite, The Smallest Man Who Ever Lived e I Can Do With a Broken Heart, né? A Elisa, né, Elisa Bru, Elisa Twits, me mandou ela me marcou no negócio que tem o visual dessa era dos poetas, ela falou assim, que foda, você não vai embora não, porque eu tinha dito que se ela deixasse pro final eu ia sair, né, tá realmente muito bonito os visuals. Não, ela botou várias coisas, tem encenação, tem os dançarinos, tá, fica bem legal, assim, parece que ficou bem legal, verdade. As músicas a gente não garante, né, mas pelo menos o visual. As músicas que a gente garante vai ser ruim. E a gente encerra, obviamente, com Midnights, né? Também aí com Lavender Haze, Anti-Hero, Midnight Rain, Vigilante Cheat, Biju, Mastermind e Karma, né? Que eu gosto muito de várias daqui do Midnights. Sim. O Midnights eu falava mal, mas eu até tô agora lembrando, assim, vendo que ela pôs pro fim. Eu falei que bom que vai acabar com Midnights, né? Porque eu achei que ela ia terminar com o Poeta. Sim, termina no auge, né, com Karma aí, né, o grande hit aí, né, Karma é um gato, né, fazendo fur pra você, maravilhoso. Uhum. E também trocou o pôster, né, da turnê agora que tem a era dos poetas torturados, né, do grande ícone aí. Mas gostei, gostei. O show tá com a mesma duração, 3 horas e 15, né? Ah, tem as, as músicas, duas músicas surprise, né? Que... É que a minha vai ser Mi, né? Ah, com certeza deve ser. hoje ela tocou Paris, né? Que tava em Paris, boom. Uhum. E tocou uma outra música que eu esqueci o nome agora, mas foram duas músicas surprise da nossa Taylor Swift. Paris, França. Paris, França. Honrou muito. Ai, ai. Mas é isso. Tá animado, Nen, pra ver o show? Tô animado, fiquei mais feliz, porque como eu te falei, essa desgraçada vai tirar o Wildest Dreams, vai tirar não sei o que, vai botar essas merda. Mas ela tirou certos, né? Podia ter tirado o Outwell também, ou resumido, mas... Tô feliz. E tô feliz porque a gente tava vendo os esqueminha, né? É, eles exibiram, né, ilegalmente o show de Paris e tal. E consegui ver que o show do Paramore é super com as minhas faves também. Até o Henrique, que não conhece muito, tava dizendo, gente, conheço o Paramore inteiro, né? Todo set list. Ah, era o Paramore que tá fazendo o papel de Serena Carter da Europa? Vai fazer o Expresso dessa vez. Amo! Porque eu tava naquela preocupação, né? Que Paramore deletou tudo. Eu falei, ih, vão chegar com música nova também, com os poetas deles. E aí eu vou ficar sem as que eu gosto. Mas aí eu vi que eles estão cantando exatamente o que eu queria. Ai, amo. E eu tô na barra que... tudo, né? Sim, sim. Eles estão fazendo a Paramore's version, porque... E eu tô na barra que o show da Taylor, ou ela vai apagar o sol, né? Ou a gente vai ver todo na luz do dia, porque acho que o show dela, tipo assim, vai começar umas 6 e pouco para a Mó, deve cantar uns 40 minutinhos ali. E o show dela, a maioria vai ser, tipo, porque o sol tá se pondo quase 10 da noite, né? Então vai ser uma delícia, assim. O show de hoje começou 7h45, né? No show hoje lá. Uhum. Tipo, acho que ela vai dar um jeito de pôr os efeitos de luz dela, que não é possível, né? É, porque a entrada dela tem as pulseirinhas todas, né? Coisa mais linda. Ai, ai. Então. Viada, eu vou pegar a luz do sol de 4 da manhã às 10 da noite. Que é isso? É um filme? Não faz sentido nenhum. Somar. Que ódio. Que ódio. Ai, ai. Mas eu quero saber, né, quando o Leoz voltar, vai contar tudo o que aconteceu, né? Vai contar tudo, tudo, tudo, tudo. Ó, e trago em primeira mão notícias do Eurovision, você quer saber? Por favor, conta aí. Temos aí Mushi, né, nosso jurado de Drag Race Bélgica, eliminado. Tentou cantar pelado, né, tentou seduzir, mas não rolou. Você falou, né, que tava cantando pelado. É, não, o Mushi, ele foi só sensualizando, né. O Windows 95 Man, que é aquele que eu te falei que ele teve que ir com a bandeira do Windows 95 borrada, ele foi com a bandeira borrada e sem calça. Aí ele tinha que ficar botando uns objetos na frente dele na gravação, foi maravilhoso. Meu Deus. Mas aí vou te falar os classificados rapidamente, tá? Pra final. A primeira semifinal foi ontem, né? Na quarta. A gente teve classificados aí Sérvia, Portugal, Eslovênia, Ucrânia e Lituânia, que são dois hinos. Finlândia, que é o Windows 95 Man. Chipre. Croácia, é o vencedor, Baby Lasanha. Irlanda e Luxemburgo. Aí da segunda semifinal, que foi hoje, né? Que é fresquinha. A gente tem Letônia, muito boa também. Áustria, Países Baixos, que é o Europapa. Noruega, Israel, Grécia, Estônia, Suíça, Geórgia e Armênia. Dona Armênia, que é maravilhosa. Geórgia! E aí tem o Big 5, né? E o vencedor do ano passado, que é o povo que tá garantido sempre. E a Suécia, então tem Suécia, Alemanha, França, música muito boa também. Reino Unido, Espanha e Itália. E já que chegamos com atrasado agora, eu vou repetir a notícia, né? Mushi de Drag Race Bélgica eliminado, não fez o requisito. Ele cagou na informação. Ele ignorou. Só ignorou mesmo você. Não, eu não quero saber de dica de homens de peruca. Deve estar com a boca ocupada. Foi comigo? Foi, não. Tô te dando notícia aí. Menina, achei que você tava falando com o Sassi do Eurovision, né? Que eu nunca nem vi, né? Eu tô te falando da única pessoa que você conhece do Eurovision. Que é? O Mushi do Drag Race Bélgica, o loirinho gostoso, foi eliminado. Ah, bonitinho. Não fez o requisito. Ah, sim. Aqui em casa faria se viesse. Ai, gente, que safada. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa eu pa pa pa pa pa pa pa pa. Opa, Eurovisioners! Estamos aqui no plantão direto da final do Eurovision em Malmö, Suécia. Trago surpresas, trago emoções, trago doces erosões. Que? Seguinte, gente. Primeiro, Eurovision bloqueado no Brasil na última hora, né? A gente teve que passar essa humilhação, porque o que acontece? Normalmente, exibem semifinal, final, tudo no canal do YouTube do Eurovision. E aí, esse ano o que aconteceu foi, descobrimos aí no dia da final, né? No dia 11 de maio, véspera desse podcast sair, que venderam a final do Eurovision pra um streaming, tal de Zapping, né? Um streaming barra TV por assinatura, barra golpes, que tem aqui no Brasil. E aí, aparentemente, iam bloquear a live final do YouTube, as pessoas começaram a perceber isso, tipo, horas antes da final começar. E aí, você tinha que fazer o teste grátis do Zapping. Ou pagar o zap pra ter acesso. O que eu fiz foi, fiquei de olho no Twitter, barra X, né, que ainda tem uma utilidade no mundo, e descobri primeiro que estavam transmitindo no canal da TV portuguesa, e aí desligaram esse sinal da TV portuguesa na hora. Depois eu comecei a ver pela Twitch, gloriosa aí, assista na Twitch da Erika Toretto. Enfim, estavam transmitindo no canal Euro Invision Ru, que era da Rússia. Assistimos um pedaço da final por lá, daqui a pouco derrubaram essa também. A gente foi pro Euro Invision UKR, que era o da Ucrânia. E aí seguiu a jornada, né? Segue seu anal. Gente, o que aconteceu, né? Desde que comentei a semifinal para a final do Eurovision. Just, o nosso querido Europapa, né? Tava aí representando os Países Baixos. Foi desclassificado, também nos últimos minutos, por... né, um pouco incerto ainda, aparentemente ele fez um protesto em relação a Israel, né, tava uma polêmica muito grande de Israel aí, todo mundo querendo que fosse excluído, mas teve gente que disse que não tinha nada a ver com isso, não tinha a ver com Israel. Supostamente, Just Klein teria agredido uma pessoa da produção, teria dado uma tapa, né, uma tamancada em alguém, e por isso ele saiu. Era um dos grandes favoritos, Just. Europapa, uma performance emocionante que ele dedicou ao pai dele. E aí, sem justiça, a gente seguiu pra final, né? Daquele jeitinho que o Eurovision gosta. Qual é? Qualquer um pode vencer, só que não. E aí, tivemos as apresentações milenares do Eurovision. E fomos para o voto dos júris, né? Que eles vão apresentando dos 37 países ali, júri a júri. Quem dá os 12 pontos, que é a pontuação máxima para cada país. E vai passando na tabelinha os outros países que recebem, né? De 11 a 0. No caso. E aí, nessa parte dos pontos do júris, a gente tava com a Suíça disparada. Suíça aí representada por Nemo, né? O nosso twink filho de Mika e Troye Sivan. Fez uma apresentação belíssima em cima de um peão. Tava com o peão do Inception, né? Do jeito que o Sasser gosta, homenageando aí os podcasts e o filme de Nolan. E, enfim, uma apresentação realmente muito boa. Eu não era muito fã da música de Nemo, Crack the Code, mas depois que ele se apresentou na semifinal, já falei, nossa, esse menino vai longe. E aí Nemo tava recebendo muito, 12 pontos de todo mundo. A gente tinha uns pontos ali pra Itália, né, La Noia. Tinha uns pontos pra Irlanda, a mulher que praticamente fez um sacrifício pro diabo no palco. Mas a gente tava muito com Nemo em evidência. Croácia tava ali sempre no top 3, top 5, né, com o nosso querido Baby Lasanha, Ring Ding Ding. E França também estava muito bem cotada com Mon Amour. Eu sei que a gente chegou no final do júri com o Nemo em primeiraço disparado, assim, 200 e tantos pontos, seguido por França, Mon Amour e Baby Lasanha em terceiro. Ficou esse top 3 ali, os outros dois que eu falei, Itália e Irlanda, né, deram uma rebaixadinha. E Israel estava muito atrás. Israel estava, tipo, um dos últimos lugares, foi subindo um pouquinho. Mas sempre que falava alguma coisa de Israel, a plateia vaiava. A plateia também estava muito revoltada pela desclassificação de Just, de Europapa. E aí chegou então o momento do voto do público, né? O que que eles fazem quando vem pro voto do público no Eurovision? Eles vão pegando no ranking do último pro primeiro país. Então quem tá em último, eles vão avisar, ó, esse que tá em último recebeu tantos pontos. Aí ele sobe ou fica igual, enfim. Aí vai seguindo, esse aqui recebeu tantos. Então é a hora que Deus nos acuda, né? Começa a rolar muitas viradas. E aí o que rolou, que eu fiquei putaço, foi Israel ganhou 300 e cacetadas pontos, acho que foi uma das maiores pontuações da noite, né? Tinha uns bolsominions de Israel lá fraudando a votação, os robôs do pãozinho. E aí Israel em um momento foi em primeiro. E aí foi um desespero, né? No cu gritaria. Nemo, que tava todo feliz, né? Toda hora que levava os votos já começou a chorar. Mas o que aconteceu é que Nemo, como Suíça, tava muito próximo desses pontos de Israel. Então, tipo assim, mesmo Israel tendo subido absurdamente com o voto do público, o Nemo só não ganharia de Israel se ele ganhasse menos de 11 pontos na votação do público. Então, tava mais ou menos tranquilo, a gente sabia que Israel não ia vencer. Mas mesmo assim, tenso, né? Daí, foi avançando, e aí, de repente, Baby Lasanha subiu nas pesquisas, não parava de subir nas pesquisas. Baby Lasanha também ganhou 300 cacetadas votos. Eu sabia que Baby Lasanha ia muito longe no público, porque foi a apresentação que todo mundo se animou, levantou o celular, fez a coreô. E aí, chegou um momento, então, que Baby Lasanha foi em primeiro, e aí só faltava anunciar os votos de França e Suíça. E aí, o apresentador, inclusive, falou, ó, só esses três podem vencer agora. O mundo respirou aliviado, sabendo que Israel não ia vencer. E aí começou o mata-mata. Ela anunciou então os pontos da França. A França não ficou tão bem assim. E aí dividiu a tela ali entre Baby Lasanha e Nemo. E ela falou, um dos dois vencedor. E Baby Lasanha, que mal tinha ganhado votos de 12 pontos no júri, já ficou assim, meu Deus, será que o público vai me botar, né? Assim como Juliette no pódio, nunca saiu do primeiro lugar. Isso eu vi na live, gente, com o povo comentando em Ucrânia por cima. Uma loucura, eu falando, cala a boca, deixa eu ver as mulheres. E a mulher anunciou que Nemo ganhou uns 200 e poucos pontos, foi o grande vencedor da noite. Esse homem não sabia o que fazer, se rasgando toda hora. Uma das amigas de Nemo dos outros países ia lá parabenizar ele pra ganhar tempo de feed, né, tempo de tela. E aí Nemo foi consagrado, né. Baby Lasanha mandou um beijinho pra ele, assim, na can. Ficou em segundo lugar, né, nosso queridíssimo. Mas fiquei muito feliz pela vitória de Nemo, realmente achei que ele mereceu. Baby Lasanha, apesar de uma música e um nome eternizados na memória, ele não fez uma apresentação tão marcante quanto Nemo. E a gente fica na expectativa, então, do Eurovision no ano que vem ser rocheado na Suíça. Muito obrigado a vocês que ouviram esse lindo plantão. A gente encerra por aqui hoje as notícias e manda o Europa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Europa, pa, pa. Zanon é o cara da Malhação, né, menino? Eu sou bem puta e todos sabem. Um verdadeiro guerreira, oh yeah. Ah, adoro. Ai, eu também tô muito ansioso pra Zanon ouvir a canção dele. Eu acho que você já devia aproveitar esse bloco da música aí pra gente começar a ter esse gostinho dessa noite. Vamos fazer no encerramento das nossas amenidades, nossas notícias, para as pessoas ficarem aqui. Ah, põe um agora, depois tem outra, a gente tem muita música. Então tá, então vamos botar de Zanon, então? Vamos, tem duas versões de Zanon, vou te passar a primeira, né, que é... Gente, o que é isso? Não tô entendendo. Calma, você vai descobrir agora. Quem fez música pra mim? O Leonardo. Onde você quer que eu te passe, Sass? Me passa aqui no Telegram. Tá, vou te passar a versão. Você e o público vai ouvir em primeira mão. Nossa, vai ser live react de uma música em minha homenagem? Exatamente. Exatamente. A senhora está preparada? Ai, não sei se tô, hein? A senhora está preparada? Tô. Vai ser um momento muito emocionante, posso garantir pra você. Ai. Vai ser um momento muito emocionante. Os nossos ouvintes que estão em casa também vão se emocionar muito. Vão se emocionar caramba. Vai emocionar, assim como a Anitta e Madonna em Faz Gostoso, que não teve. É, e é quase uma música da Anitta, essa aí. O Fit Dance tá prontíssimo. Então vamos lá, Leózio? Vamos. É a então, minha, né? É a sua. Vamos lá. Mas eu não. Malhação. Disposição. Oh yeah, no espelho ele vê sua melhoria. Fit Dance é a sua paixão, não tem pra ninguém. Quando ele dança, todo mundo vem. Oh yeah, oh yeah. No treino ele não para, tá sempre no ritmo. Sua determinação é o seu principal hino. Oh yeah! Cara, espetáculo! Oh yeah! Ah, eu amo instrumental. Não é, menino? Balada, tudo. Música de balada? Oh yeah. Oh yeah. Gente, a própria Anitta cantando essa música. A gente vai colocar todas essas no Paralcast no final do ano. Ai, minha frase vai ser: Marcos da Mão é o cara do espetáculo agora. Eu gosto que é bastante rimada, né? Porque espetáculo não rima com mais nada. Eita! Do nada, nada vem um K-popzão. Eu fiz uma música do Logado em K-pop, mas não ficou muito boa, não. Não. Ai, gente, amei. Sentiu contemplado? Gostou, amiga. Me senti homenageadíssimo, né, Marcos Anão? É um espetáculo, né? Eu achei muito legal essa parte que ele criou por conta própria de Genderfluid, que fala assim: Marcos Anão, um guerreiro verdadeira. Oh, yeah. É, porque ele já tá falando que eu sou não binário, né? Guerreiro. Sim. Verdadeira, né? Ele tá tipo. Guerreiro. Tá tipo a égua caramelo, né? Cavalo e caramelo, né? Que maravilhoso, gente. Ah, e aguardem, vai ter a segunda versão, né, em algum momento desse programa de Momento Fitness. Como que é o nome da música, gente? Eu esqueci. Movimento Fitness. Movimento Fitness. Ai, gente, que amei essa música. Oh, yeah. Ai, meu pai. Seguindo aqui então nas nossas notícias e amenidades, né, menino? Heartbreak High, renovada para a terceira e última temporada, né? Essa série aí australiana da Netflix. Todo mundo tava pedindo, né? Por muitos torços nus, né, menino? Nossa, eu fui ver umas cenas separadas assim, fiquei impactado. Muito torso nu. Sendo os meninos, né? Passando bronzeadão um no outro, explodindo o líquido. Gente, explodindo? Uhum. É que tá um olhando os meninos com o bronzeador, ele começa a fantasiar, e um começa a encarcar o outro, e passa o franco de shampoo, e daqui a pouco tá tudo o menino com o peito todo cheio de coisa branca. Que delícia! Gente, é uma pornô. Sim. Não é quase uma pornô, é exato. E aí na hora que explode o líquido, ele fala: oh yeah! Não, é um espetáculo. Como é que é? Não é mais um espetáculo, é o quê? Esqueci agora. Um agachamento é seu hino, né? Law and Order Organized Crime, né? Renovado agora, sim, oficialmente para a quinta temporada. E vai ser exclusiva do Peacock, né? Vai sair da NBC aí. Quero ver seu Peacock. Ah, o Ana, sim, é Peacock. Saudade. Será que a Katy Perry vai cantar essa aqui no Brasil? Ah, eu acho. Era o tour dela, né? Não, é porque não tem disco, né, gata, né, menino? O último que foi o Witness, né? Não, mas teve não, o outro. Não. Ah, foi o pior. É que nós temos aqui. Foi o pior ainda. O que tá acontecendo? Oh, yeah! Definiram aí a data de estreia da terceira temporada de The Bear, né? 27 de junho. E, mais uma vez, o FX vai lançar todos os episódios juntos. Né? Ai, gente, pra quê, né? Não precisava, né? Não precisava. Ainda mais que a série é boa. Podia lançar... Essa podia lançar semanalmente. Mas é pra galera já pegar tudo de uma vez, comer, né? É. Devorar. Dá spoiler, obviamente, né? Sim. Oh, yeah. O que mais? A série do Ted, né? Do Ursinho, foi renovada pra segunda temporada. Futuro cinema em alta. E que também foi renovada aí, menino. Lioness, né? Lioness aí, a série de Zoe Saldanha e Nicole Kidman, né? Menos Leão, né? Menos Leão, renovada aí pra segunda temporada. Nada mais, nada menos do que 8 meses depois que a série terminou, né? E ela era Special Ops Lioness, né? E agora vai ser só Lioness. Mudou de nome também. Também Lionel Richie, né? Metamorfoseou. Lionel Richie é Hello, It's Me Looking For. É pra juntar a Nicole e a Paris de novo, né? Vão estar juntas no novo reality, né, menino? Sim. Se juntas já causava, imagina juntas. Imagina juntas, né? O comeback de The Simple Life? Uhum. Não, elas falaram que vai ser um outro programa, outras vibes, mas vão estar juntas de novo, né? É o dinheiro que junta as pessoas, né? Porque elas estavam se odiando depois, né, de um tempo, nem se olhavam na cara, né? Ah, eu queria que Paris fizesse uma regravação de Stars Are Blind. Ah, eu também. Queria muito. Queria muito que Stars Are Blind seja o maior hit do Brasil. E falar em Brasil, né, menino? As Panteras vai ganhar uma série brasileira. Amo, com a gente. Com a gente, né? Feita pela Sony. O povo tem que saber que aqui é Márcio, é Lucy Zanon, Léo Barrymore e Cameron Sasser, né? Adoro! Adoro meu cabelinho de cuia. O que me assusta um pouco é que quem vai ser a responsável pela série é a Suzana Pires, né? Aquela atriz das novelas da Globo. Ela vai querer se enfiar de Pantera, né? Ela vai. Deve ser a Charlie, ela, né? Ah, pode ser. Aí tá aqui que vai ser uma produção entre a Sony Pictures Television e a Floresta, né? A produtora. E vai acompanhar três adolescentes de diferentes origens e realidade. Vai ser as Five, né? E um olheiro encontrará três jovens e trabalhará seus talentos e habilidades especiais na Academia dos Anjos, uma escola de espionagem. Academia das Drags, né? Academia das Drags. Nossa, isso vai ser uma merda inacreditável. Inacreditável. E não vamos perder todos os episódios. Vai ser o coro das Panteras, né? Mas assim, se for ruim no nível Donas de Casa Desesperadas, acho que tem potencial. Eu acho que a gente tinha que fazer o nosso Dreamcast de quem vai ser as Panteras. Ah, eu acho. Marina Rui Barbosa, o quê? Não, mas não, tem que ser jovens. É, tem que ser jovens. Então... Ah, não conheço jovens. Quero Clara Monek. Quero quem? Tá, Clara Monek, aceito. Ah, dá pra pôr Ana Ricardo. Pode ter a Tina. A Tina, exatamente, a Tina. Quem é que chama? Ana Ricari. Uma das Five. Ah, tá. Ana Ricari, Clara Monek e mais uma. A Dani Suzuki da nova geração. É, tem que ser uma ruiva, né? Ai. Ah, bota a menina lá. Vamos pôr com esse cabelo aqui. Rafa Kalimann. Rafa Kalimann, eu acho. Rafa Kalimann. Porra. E Camila Queiroz vai ser a vilã, junto com a Arca. Ah, não, eu tenho uma melhor que a Rafa Kalimann. Beatriz Reis. É, Brasil. Que pariu. E Pantera das Panteras. Eu acho que a Beatriz chega a ser o Charlie. Eita, Pantera, bom dia, Brasil. E Pantera. Acho que Beatriz e Ruivone ia ficar excelente. Porra. Gente, a Lani precisa estar também. A Lani vai tentar roubar o papel dela, né? A Lani pode ser a vilã. Ah, é. Junto com Agatha e Camila Queiroz. Vai ter um episódio que a vilã fica só fazendo arco e flecha e as Panteras tendo que fugir. Amo, que minha pode ser uma das professoras dela de arco e flecha, né? Adoro. A cara dela, né, gente? Gente, nosso cast aqui já tá 10-10. Apenas maravilhoso. O que mais temos aqui? Tivemos as primeiras imagens, né, de Respira, né, nova série original Netflix, que vai ser a Grey's Anatomy espanhola, né, mas tenho minhas dúvidas, porque ela é do criador de Elite, né, Carlos Monteiro, então com certeza teremos assassinatos, vai ser um inferno essa série, e no elenco temos Manuzinho, né, Manuzinho Rios. Não acredito, que surpresa. Manuzinho Rios, se ama. O que ele come desse homem, né? Ah, mas todos os elencos de Elite comem esse homem, né? É. E não, e Andrezinho já desejou muita sorte pra Manuzinho, né, no Instagram hoje, né? Falou, gente, vai ser um arraso, beijão. O bom é que a obsessão desse homem antes era Anders, né? Que era o gay da primeira temporada, aí agora é Manu. Sim, agora é Manu. Aí também vamos ter a detetiva de La Casa de Papel, né? A detetiva. E vai ter um moço que fazia a série do internato lá, Las Cumbres, que ninguém viu. E aí tá aqui a sinopse, tá? A sinopse é da primeira temporada. A primeira temporada acompanhará um hospital que vê sua rotina ameaçada por uma greve total. Com isso, greve os médicos superi. Precisam tomar medidas extremas para conscientizar as pessoas do caráter essencial de seu trabalho. Gente, e aí o personagem que... de Manuel, de Manu e os outros personagens não sabem se devem juntar-se a greves que devem ter consequências fatais para os pacientes. Agora você imagina Manu fazer um médico, né? Com todo o seu range de atuação. Ai, que delícia! Aí seu médico vai mamar os outros médicos, né? Só a única função dele. De máscara ou sem máscara? Vai fazer um versátil, né? Como e sem. Fica a pergunta. Quem também aí vai ter um... Ganhou aí imagem, sinopse, né? O reboot de The Office foi confirmado aí pelo Peacock também, né? O glorioso Peacock. E, de vez de ser uma fábrica, né? No meio do nada, vai ser um jornal, né? No meio oeste aí. E entre os protagonistas novos, a gente tem o Domhnall Gleeson, né, o ruivinho lá, daquela série do psicólogo lá, do Steve Carell. É o irmão do Rony. Menina... Ele fez irmão do Rony. Questão de tempo, várias coisas boas. E About Time. E Carlinhos? E uma da... Gui. Maia? É o Percy. Eu não sei quem é. Acho que é o Percy mesmo. O que fez o do tempo? Ah, era... acho que não. Era o Percy, não. Era não? O... É o Carlinhos. É o Carlinhos, eu acho. E também a outra protagonista vai ser a Valentina de The White Lotus 2. Olha, eu adoro. Sapatona. Tá? Vai ser Valentina Sabrina Impactiore, né? Não se sabe nada além disso, tá? E é isso. Bom, tá? Todo mundo mas querendo isso. Muito, todo mundo pediu. A gente sabe vai ser bastante bom, né? Pelas informações que você deu. Porra! Vai durar demais. Só série, né? Boa vindo aí, né? Essa aí da Nicole, segunda temporada, né? Apenas Only Lioness. E essa agora, Elite do hospital. as Panteras BR, né? As Uau. Panteras BR. É, Uau. As Panteras Uau. Com Bia do Brás e Rafa Kalimann. O futuro do audiovisual tá garantido, né? O futuro do audiovisual tá garantidíssimo. O que mais temos aqui? Menino! Saíram as primeiras temporadas da... primeiras imagens, né? Da temporada final de Você Quer, trazendo as voltas de Tati Gabrielle, também aí, né? Que participou da quarta temporada. E ninguém mais, ninguém menos do que a roteirista Jenna Ortega. Né, que participou da segunda temporada. Também de volta aí, né? Saudades da roteirista Jenna Ortega. Ela, a roteirista Jenna Ortega, que também tá envolvida aí com Vandinha, né? Que começou as filmagens da segunda temporada, né? Agora. Uhum. O pior é que eu sinto saudade de ver a roteirista Jenna Ortega num papel bom, mas Vandinha não aguentei, né? Aí ela foi fazer esses filmes agora que ela tá beijando o velho. Aí ficou, gente, volta a fazer um negócio esse aí que a gente queira esse ver. Esse filme é ridículo, vale dizer. Esse filme é ridículo. Ridículo demais. Quem também ganhou data de estreia foi... A sequência, né, de Betty a Feia, a novela que encantou o Brasil na Rede TV, né? Que tocava o grande hit mentiroso. A sequência da série vai agora ser no Prime Video, né? Betty a Feia, a história continua, né? E traz todo o elenco aí original. Caramba, que título. O quê? Ela vai enfeiar de novo? Não, agora ela é toda poderosa. E a filha que é feia, porque a filha não arrumou, né? Genética. Tem a barra da filha, exato. Tem a barra da filha. Fiquei impressionado com um título bem inventivo, né? Não é, menina? A história continua. Bafo. And just like that, né? E aí a série estreia no dia 19 de julho. E o Prime Video também vai disponibilizar a novela original, né? 339 capítulos também. Toda vai estar disponível lá no Prime Video pra quem quiser reassistir esse grande hit que eu amava essa novela. Tenho que dizer que amava essa novela. Me falam de mim. Eu prefiro o remake da versão americana. Ugly Betty, né? Aliás, a Betty é Feia, né? É a novela colombiana mais vendida da história, né? Foi vendida para 189 países, né? Eu prefiro a versão da Record, A Feia Mais Bela. A Feia Mais Bela. Não, é Bela a Feia. A Feia Mais Bela é da SBT, a mexicana. Ah, tá. É com a, como é que é o nome da mulher mesmo, que era da Record? Gisele Thier. Ah, é. Por onde anda, né? Beijo, Gisele. Beijo, Gisele. Ah, Gisele tava aí em Os Dez Mandamentos, né, menina? Era Zípora. Ah, tá. Pensei que você ia dizer que Gisele tava aí em Mercenários. Achei que ele ia estar na Panteras BR, que eu vi também, né, junto. Pode ser também. Ela faz a cena de Dez Mandamentos, que é a minha favorita, né? Que Moisés tá... Já contei várias vezes, mas vou contar de novo. Moisés vai pegar uma água no meio da noite, né, menino? Não, Moisés tá andando na casa dela, que ele tá hospedado pelo pai de Zípora. Aí Zípora vê ele lá e fala, aí ela fala assim, ai, estou aqui porque estava com sede. Aí ele, beleza, deixa passar. Aí no outro dia, Moisés tá nadando pelado, nu, sem roupa, no rio. Aí Zípora não vê que ele tá lá, tira a roupa também e entra. Quando vê, Moisés tá lá. Aí eles se olham assim, aí ele diz, vejo que ainda está sedento. Que delícia! Né? E aí eu ela tá... Divide em pares e xerecas, né? Uhum. Eita, como evangeliza. Né? Loucura. Também aí o HBO Max, né? HBO Max não, né? Só Max, Just Max. Confirmou que nós vamos ter aí na plataforma o glorioso, né? Lady Gaga Chromatica Ball Tour. Né? Achei no timing. Entra... Porra! Ah, tá... Foi assim um senso de oportunidade jamais visto pelo Max. Vale dizer que esse show foi gravado em 2022, né? Lady Gaga ainda era cantora, né? Ainda era cantora, né? E o evento musical, né, vai estar disponível para todos os assinantes aí em 25 de maio. Já tá vindo aí, né? Chromatica Ball aí de Ladies Gagas, tá? Ladies Gaga. Que mais temos aí? NBC aprovou a nova sitcom de Reba, né? Da cantora aí, Reba, que também é jurada do The Voice agora, né? Happy's Place vai trazer a... Vai ser a mesma duplinha de Reba, né? Que é a Reba e a Melissa Petersman, se não me engano. E a Reba vai ser uma dona de um bar que ela herdou. E a Melissa Petersman, que fazia papel da, né, da segunda mulher do marido dela na série lá original, vai ser atendente do bar. Olha que loucura. É isso aí. Muitos hits pra próxima temporada. Uhum. Mais uma série pra salvar o audiovisual mesmo. Não é, menino? Assim como foi confirmado, né? A gente falou de Taylor Swift no começo do programa. Travis Kelce, né? O senhor Swift, né? O esposo de marido de Taylor Swift. Foi confirmado aí na nova série de Titia Ryan Murphy, né? Grotesqueri. Né, a série aí. Nossa. Mas quando eu vi esse anúncio que ele tinha sido escalado em alguma coisa, eu não precisei nem ler mais nada. Eu tinha certeza que era do Ryan Murphy. Ele investe nos talentos, né? Não pode ver um homem gostoso sem talento. Que já quer mamar. Lembra quando ele botou Adam Levine em American Horror Story pra dar uma curtida na mulher? Então, exato. Gente, agora vai ter uma nova categoria, né? Nepo Boyfriend, né? Porque tinha o Nepo Baby e o Nepo Boyfriend, né? Junto com o Eliezer. Nepo Boyfriend, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E Grotesqueri não tem nada, não tem sinopse, não tem porra nenhuma, né, menino? Só tem pessoas no elenco, né? Que é a Niecy Nash, o Courtney B. Vance e a Leslie Manville. Mas fora isso, não temos mais nada. Niente. Nothing. Pô, mas também nunca tem roteiro nas séries dele, né? Então... Ops! Podia chamar Jean Ortega pra fazer o roteiro. Alguém que trabalha. Que mais a gente tem aqui? Menino, Medina aí, né? Falou que Drake não merece voltar, não vai voltar no Rock in Rio nunca mais, em nenhum evento que ele fizer, tá? Não vai fazer, nunca mais, Drake. Sai daqui, tá? Acabou. Cansou. Eu adorei que Medina disse assim: não tem Drake, mas eu fui dar uma pesquisada por aí e achei este rapaz aqui. Aí anunciou o outro lá que ia fazer, né? Que... Ah, 21 Savage, verdade. Não, não é o 21, não. Ele falou de um outro que ele ia pôr, que é melhor que Drake. Acho que é o 21, não. 21 sim. É o 21? O que ele falou era outro famoso. O 21 ninguém conhece, né? Então, o 21 é famoso, menino. Não, é, 21. Sim. Ele é famoso. Left hand, cara. Right. Ah, não, esse é 75. Que não, é o Negache Charaga. Que o pessoal tá se dançou mesmo no vídeo, né? Meu Deus. Gente, se vocês não viram o Sácio no vídeo, me avisa que eu vou postar pra vocês. Ridícula, ridícula, ridícula. Como é o nome do homem? O nome do Rock in Rio, o homem do Rock in Rio? Medina, né? Medina. Deixa eu achar aqui a notícia que vocês vão ficar mesmerizados. Aqui, ó, ele começa a falar. Não vou contratar nunca mais, não quero, esse cara não merece estar no Brasil, não é educado, não sei o quê. Mas pesquisando, encontrei Travis Scott, acho que é o que vai vender mais rápido. E eu não tinha ideia do tamanho dele. É, o Travis Scott fez o Travis Scott Palooza, né, uns anos atrás. Né, e deu tudo errado no evento, teve gente que morreu, foi um inferno. Acho que foi isso, se não for, é isso. Mas vai vender super rápido, né, ele pesquisou. Ah, amigo, que vai vender é Mariah Carey. Anota aí que eu já. Anota que o pai falou. Mariah Carey vai vender super rápido. Que vai vender Bruno Mars na eleição, né, menino? Ah! Mas já chegaram um acordo aí, a prefeitura do Rio e a Live Nation. Cederam? Não, cederam não. Vai ser depois. Vai ser, acho que tipo, 17, 18 de outubro. E os Brunos que já pagaram passagem de hotel? Ah, não deu tempo de fazer isso, não, gente. Ah, eles disseram que já tinham pago, olha, uma hora depois de comprar o negócio. Troca, se não trocou, enfia no cu. O problema é seu, eu, hein? Essa porra. Eu, hein? Chato da porra. Menino, Kevin Feige admite tempos difíceis na Marvel. Porra, agora? Prefiro ser a zebra, tá? Eles preferem ser a zebra. Gente, mas tá sendo aliás, a zebra faz uns 5 anos já, né? O presidente da Disney, né, o Bob Iger, falou que projetos da Marvel agora vão ser no máximo 3 filmes no ano e no máximo 2 coisas pra TV. E pode ser que nem tenha coisa pra TV, ele falou. Pode ser que fique só mesmo no cinema aí. E no máximo, 3 filmes, no máximo. Antes já era 3 filmes por ano, já era uma bosta. Mas ele falou que agora vai precisar pela qualidade, qualité. Ah, todo dia esse papinho, aí vem eco. Aí vem aí vem Homem-Formiga 4. Qualité. Respeitem a qualité. Qual foi o filme da Marvel que saiu mesmo? Eu nem lembro. As Marvels, o ícone. Porra, as Marvels, ícone, que deu o maior prejuízo da Marvel. Eu adoro que ele fala assim, ah, prefiro ser a zebra. Agora, né, que já é, porque quando a descer a zebra, você não preferia, não. Eita! Ó, na entrevista pra Empire, ele disse que admitiu a crise no estúdio, mas afirmou ver o lado positivo de ser a zebra no calendário de estreia. Abre aspas, é bom poder apoiar um projeto de longa-metragem esse ano. Estou muito mais confortável sendo a zebra. Prefiro poder surpreender e superar expectativas. Portanto, parece que o último ano não foi o ideal e isso nos preparou bem para o que está acontecendo agora. Você teria que viver numa caverna para não saber que os últimos filmes da Marvel não conseguiram inflamar o mundo da maneira que tantos fizeram. Chegamos a um momento interessante e somos decididamente algo diferente. Se é de proporções messiânicas, o tempo dirá. Fecha aspas. Tá? Messiânicas. Tá bom? Acho muito spoiler, fácil. Não vai ser. Acho muito fácil ele falar que esse ano ele tá muito feliz, vai trabalhar um filme só, sendo que é um filme que é Deadpool, todo mundo gosta, junto com o Hugh Jackman, que é o Wolverine lá, né? Exata, mano. Aí fica fácil. Aí faz aqui igual aquele meme da Tata Werneck naquele personagem, com as mãos pro lado, assim, ó. Luciano, com licença, Luciano. Não, e é isso, né? Um personagem que já foi adaptado, bem adaptado, que ele não precisa fazer muita coisa, se ele não estragar já tá ótimo. Que vai ter um monte de participação aí no filme todo, todo mundo tá rasgando o cu, aí é fácil, né? Ele vai falar, ah, gente, estamos no sucesso. Aí o próximo filme vai ser uma merda. Capitão América aí, Bravo Novo Mundo, que não tem nem telha, já tá vendendo boneco no McDonald's. Viado, bizarro esse boneco. Eu não sei, falei, gente, mas que porra que é aquela menina de cabelo rosa que eu não sei? Não tem trailer, não tem filme, né? Porque eles estão regravando o filme eternamente. Ah, então. Não tem nem foto, teve uma foto que saiu com o carinha voando no fundo, que parece a Mulher Maravilha 1984, mal feito. Eu amo. Menino, Michelle Yeoh aí, né, a vencedora do Oscar, Michelle Yeoh, vai ser protagonista da nova série de Blade Runner 2099, né? Na verdade, é o nome da série é Blade Runner 2099, porque o nome do filme é Blade Runner 2049, né? Ela vai ser a protagonista da série aí, né? Que é uma sequência direta do filme, e já começa a ser filmados agora agora no verão. E aí fica a pergunta, né, menino? Será que Michelle Yeoh vai conseguir cancelar sua terceira série em sequência? Ah, bichinha. Ah, eu gostei de Brother Sam, mas a bicha cancelou. Brother Sam cancelou aquela outra da Disney. E como o Henrique disse lá no grupo, Blade Runner 2049 já é um sacão. Imagina essa série de Blade Runner 2099. Vai ser não tem a menor chance disso aí ser bom, não. Né? Vai ser uma sacolinha. O que mais temos aqui? NCIS, né, menino? Revelaram aí o nome de um dos spin-offs de NCIS, que vai ser A Volta do Homem que Fazia aquela série Labu, né? Vai ser A Volta. E os personagens, né? O Tony e a Ziva, né? E aí o nome da série vai ser NCIS, Tony e Ziva. Achei criativo, né? tipo, a Glibera, a história continua, né? Uhum. Exato, achei super criativo, achei assim, né? Menino, Chris Pine, né? Falou que acha o cancelamento de Mulher Maravilha 3 uma coisa incompreensível e imperdoável, tá? Ele falou. Ele não entende por quê. Por quá esse cancelar esse filme tão bom, entendeu? Ele não ficou feliz, tá chateadíssimo. Tá? Chateado. E, menino, que notícia aqui, pra gente fechar as notícias, né? Que Keanu Reeves e Sandra Bullock disseram que estão abertíssimos e topariam muito fazer Velocidade Máxima 3, tá? E eu acho que seria bem legal. Ele disse sim, né? Só que ninguém perguntou. Eu amo. Aí, amigo, mas se a gente vai ter um Tira da Pesada 4, né? Por que não fazer Velocidade Máxima 3? Acho sim, tá certo quem tá acabando emprego. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Lógico! Hoje em dia a CLT tá tão difícil, menino. Pois é. Né? Mas tá faltando Leighton Mister querer fazer Gossip Girl, só pra eles renovarem. Ah, é? Mas isso aí já ficou com Deus, né, menino? Mas se Leighton e Blake quisessem, eles faziam. Mas Blake tá empregada, Leito que não tá, né? Blake tá empregada. É. E Blake tem outro título, que é esposa de Ryan Reynolds, né? E amiga de Taylor Swift também. Então, ela tá bombada na mídia, né? E aí, menino, pra encerrar aqui nosso bloco de amenidades e notícia, né? Madonna fez um show no Brasil na última semana, né? 1,6 milhão de pessoas. E, menino, foi um showzão, né? Bom show, né? Comentamos ali. Você foi? Não, a gente comentou no nosso grupo, a gente assistiu de casa, amigo. Não sei que você tinha sido em Copa. Lógico que não, respeita a gente, que a gente é de idade já, de senhora. Não tem saúde mesmo, não. Mas aí a gente fez o live react lá no nosso grupo no Telegram. Se você não faz parte do nosso grupo no Telegram, vá lá e faça parte, né? Tem o link aqui na postagem. Fizemos o live react, foi muito legal, a gente se divertiu bastante. E Madonna veio, né, menino? E tocou Siririca. Beijou a moça trans, o povo tudo com os peitos de fora, né? Fez o sinal da cruz e chupou o dedo do meio. Olha, bafo atrás de bafo que a velha serviu, né, gente? E obviamente que depois surgiu um monte de gente pra falar bosta, né? Eles não se contêm, né? Eles não. As pessoas não conhecem Madonna, né, eu acho. Então começou a... Ali achou a Madonna fraca, gente. Já vi coisa muito pior da Madonna. Exato, 2024, gente, as pessoas com essa... meu Deus, a Madonna, ai, meu Deus, que transgressor. O show tava aí... lá, viu quem quis, né? Que começou quase meia-noite, após do show, tava acordado com demora. A boa falando, ai, porque passou na TV aberta as crianças, viado, pelo amor de Deus, se preserva, você tem um filho. Tava... Engraçado que os conservadores vivem dizendo assim, ai, Globo é lixo, tava assistindo a Globo por causa de quem então, meu anjo, né? E o pior, por que tuas crianças estavam acordadas, teus remelentinhos? Tava acordado. Criança nem quer TV, gente. De onde eles tiraram isso? Hein? O povo se passa, né? Aí veio as influências, as blogueiras. Ai, não, porque é um absurdo. Porque essa safadeza. Olha, melhor foi os políticos bolsominion que tudo foram no show e ficaram assim, não sabia que era assim. E depois pedindo perdão nos palanques das coisas, né? Ai... A quem se sentiu ofendido, me desculpa que eu fui pro show da Madonna na área VIP. Ah, vai. Ah, gente, pelo amor de Deus. A mulher faz essas porra aí a vida inteira. Foi nascida e criada desse jeito. Agora tá com essa palhaçada. Ah, vai chupar um canal de rola. Pelo amor de Deus. Sem a menor condição. E aí ainda teve um negócio, né? Porque tava rolando lá as coisas no Rio Grande do Sul. E aí o pessoal, é porque podia pegar esse dinheiro. Gente, o dinheiro foi da iniciativa privada. Quem pagou o cachê da gata foi o Itaú e a Heineken. Parem de ser doidos, pelo amor de Deus. Madonna até chegou com uma garrafinha de Heineken, né? Primeiro entrou no palco já com uma garrafona. Exato, e tacou a garrafa de vidro nas pessoas, na plateia, né, cara? Vai ser processada tal qual a Luísa Sonza, né? Tacou a garrafa de vidro nas pessoas, eu amei tanto, gente. Ah, gente, mas é muito bom. Like a Prayer, um hino até no show, né? O melhor número também, muito mais. Foi, eu resgatei vários números de Glee, né, amiga? Durante o show, né, durante o evento. Uhum. Resgatei vários números de Glee. Ah, não, menino, o melhor número foi com o Pablo, que foi Music em versão samba. Samba com batuque. Foi tudo. Viada, a Pablo, né, menina? A Pablo fazendo. Pegando a velha. Pegando a velha como se fosse uma pessoa. Como se fosse a Tio Paulo americana. Ai, foi tudo. Foi maravilhoso. E a Anne apareceu, né, menino, pra fazer o ballroom, mas ninguém avisou pra ela as coisas que ela tinha que fazer, a bicha ficou perdida. É, porque ela não foi nos ensaios, né? Porque ela tava nos Estados Unidos trabalhando, né, a gatinha. Aí a Madonna sentando, ela senta e arreganha a perna que o homem vai vir te lamber. Exato, senta aí. Senta, mulher, pelo amor de Deus. E a filha mais nova da Madonna, uma diva, Queen. Maravilhosa. Sim. Fazendo vogue de James. Iconic. Eu amo que o povo já tava rivalizando a filha da Madonna com Blue Ivy. É verdade. Gay verdade. Não tem o que fazer da vida, né? Aí já tem que fazer rivalidade de criança. Não basta a rivalidade feminina. Tem a rivalidade infantil agora. Rivalidade infantil, exato. O povo não quer saber, cara. Não quer saber. Eu amo demais. Leózio, pra gente encerrar aqui nossas notícias e amenidades, cadê a segunda versão da música de Zanon, da song de Zanon? Eu achei que tem tudo, a gente faz em duplas, né? Vamos pegar aqui Movimento Fit Parte 2. Amo! Só um segundo. Ai, gente, Movimento Brasil. Fit é tudo, né? Brasil ansioso pra conhecer essa nova versão alternativa remix, né? Com Leon Rimes. Vamos lá, então. Movimento Fit. Amo com o Leon Rimes e Five Imperabo. Adoro Bossa Nova. Vamos ver então o que o hit nos aguarda, né, menino? Cadê aqui? Cadê? Vamos lá. Vamos lá, Zanon, segura essa pedrada. Pandemia, ele mostra a disposição, levam peso. Ele tá sempre em forma. É por energia no espelho. Ele tem uma melhoria. 23 a sua paixão. Não tem pra ninguém. Quando ele dança, todo mundo vem. Oh yeah. Essa parte vai fazer um robôzinho na dança. Espetáculo, hein? Não, mas o Zanon é um cara do espetáculo. Eu amo Guerreiro Verdadeira. Ai, já imagino o Bicast cantando essa música. momento motivacional, com história de depressão, ele dançando na minha volta. Eu tenho ele, não acho usar, não. É o cara do espetáculo. Oh yeah. Eu tenho ele, não sabe todo mundo. Maravilhoso. Eita. Maravilhoso apenas. De novo K-pop, sempre K-pop. Ai, gente, K-pop. Maravilhoso, Zanon. Ai, amei, amei. Ai, gente, que momento. Zanon é o cara do espetáculo. Zanon é o cara do espetáculo. Achei incrível. Eu acho que dá pra usar esse programa pra fazer a trilha internacional e nacional de Sonatina, né? Dá! Ai, eu amo, eu amo. Maravilhoso. Mas vamos começar aqui nossas pautas então, dessa semana, né? Essa semana tá muito filmática, né? Tem muitos filmes aqui. Você vai deixar a gente falar do reality show que mudou a geração, né? Vamos, com certeza. Vamos deixar, bom. Com certeza. Mas vamos começar com um filme que foi uma sugestão, quase uma obrigação, vinda de Márcio Zanon, que foi o filme das Sapatões, de Kristen Stewart, né? Que foi Love Lies Bleeding, né? Uma coisa assim. É, Love Lies Bleeding, exatamente. O Amor Sangra, né? Ganhou esse subtítulo maravilhoso no Brasil, né? Leózio, eu sei que não conseguiu terminar essa delícia. Olha, eu quero dizer que eu me senti traído, porque Zanon olhou no meu olho e falou assim, você vai adorar esse filme. E aí eu fui assistir, e aí foi um cocô na minha cara, literalmente. A primeira cena do filme é ela limpando um cocôzão. E depois é só gente oleosa, sabe? Uma coisa grotesca, assim. Eu fiquei realmente muito sentido. E aí, quando eu falei pra ele, você disse que ia gostar, não entendi por quê. Ele falou, trouxa, é você que acreditou. Gente, eu tava vendendo o filme, eu precisava fazer. Eu preciso pagar a reforma no banheiro de Kristenzinha. Uhum. Só tem gente. Verdadeiro guerreira. Impressionante, só tem gente feia nesse filme. A única bonita é a Pepita. Não, a Pepita é a única bonita do filme. Ah, isso é fato. A única bonita. Que é o quê? Kristenzinha Stewart, ela é gerente de uma academia, né, de ginástica. Mas ela é gerente, mas é a gerente que, tipo, desentope privada e tudo. Ela é mão na massa, hands on. É a Smart Fit, que o cara que tá na recepção lá no banheiro, é bem assim, bem... É, ela é hands on. Aí ela tem a menina dos dentes podres, que fica dando em cima dela... né, a filha da Katy Perry, a Daisy, fica dando em cima dela lá o tempo inteiro, aqueles dentes podre horroroso, e menino, o que mais me chocou foi que a irmã de Kristen Stewart é Jenna Malone, e eu não reconheci ela em nenhum minuto desse filme. É Jenna Malone? É Jenna Malone, tá? Fiado, mentira, eu vou procurar. Verdade, é Jenna Malone, eu não reconheci ela em nenhum minuto desse filme, nenhum frame eu reconheci. Nem eu também. Pra mim era uma avulsa qualquer. Eu também! Né? E aí, menino, Kristenzinha... Ela mesma. Ela mesma, tô falando, viado. Deve ser porque ela tá sempre com a cara arrebentada, a gente não conseguiu perceber, né? E aí, o que acontece, menino? Ela trabalha lá nessa academia e a gente vê chegando na cidade essa forasteira, a mulher Pepita, né? E ela já chega, né, dando ali pro Dave Franco, em troca de arrumar um emprego num stand de tiro como garçonete, né? Só que a gente descobre que esse stand de tiro, na verdade, é do pai de Kristenzinha Stewart, né? E esse adoro um emprego num stand de tiro como garçonete. Garçonete! É bem variado isso. É porque é a Bolsoale da nova geração, né? A Bolsoale... Porque o pai de Kristen Stewart, ele é basicamente o dono da cidade inteira. É o dono, né? Da boca. É o dono da boca, ele manda na polícia, caramba. E é um cara que ele só tem metade do cabelo. O cabelo dele começa na parte de baixo da cabeça. Isso. É um horror. E Kristen Stewart odeia esse homem. Ela fica assim, não, meu pai é um otário, um saco de bosta, não sei o quê. Nanã. E aí, a... Kristenzinha conhece Mulher Pepita, né? Que a Mulher Pepita vai lá malhar na academia. E aí, de repente, Kristenzinha fala assim pra ela assim, e se eu te der vários anabolizantes? Aí Pepita fala pra ela assim, garota, mas isso não pode ter nada a ver, ter dinheiro pra pagar. Ela fala, é igual a Shemitio, né? Que oferecia o whey pras colegas. É, do mais absoluto nada. Aí ela dá uma explicação de anabolizante na Mulher Pepita. De repente começa um chups. E aí, um chups violentíssimo. Vão pra casa de Kristen Stewart. No dia seguinte, Kristen Stewart já tá fazendo café da manhã com ovinho, suquinho. E aí a Pepita fala: eu tô precisando de um lugar pra mim ficar. Vou ficar aqui. E aí, Kristen Stewart fala: que putaria é essa? Aí aqui ficou assim: bora. Ela falou: tá bom, pode ficar. E aí, viado, é só uma sequência de Kristen Stewart aplicando anabolizante, Mulher Pepita malhando pra caramba, né? Mulher Pepita malhando. Até que o que acontece? Elas duas vão jantar com Jenna Malone e com Dave Franco, né? Que são a irmã e o cunhado de Kristen Stewart. A Kristen Stewart vê que Jenna Malone tá com a cara toda arrebentada. E ela tem um ódio do Dave Franco, porque ele bate na irmã, e ela é apaixonada pela irmã. E ela fala assim, cara, não é possível e tal, não sei o que, nananã. E aí tem um dia que Dave Franco coloca essa mulher no hospital, já na Malone, de tanto comer na porrada. Aí essa mulher fica lá no hospital, aí a gente fica chorando, não sei o que. E ela fala, eu queria matar ele, não sei o que, queria cortar ele em pedacinho, queria arrancar o pau dele no dente. Um inferno. E aí Mulher Pepita começa a ficar assim como... arranhando cadeira, assim, uma desgraça. A própria She-Hulk, ela tá virando. A própria She-Hulk. De repente, Mulher Pepita desaparece do hospital, aparece na casa de Dave Franco, come ele na porrada e quebra o maxilar dele na mesinha da sala. Né? Tudo, fica pendurado o maxilar dele assim, ó, ele morto. Fica o zumbi do pendurado. Dele. É. E aí ela mata ele. E aí a Kristen Stewart vai lá na casa pegar umas roupas pra irmã, vê o homem todo morto no chão e a Mulher Pepita dentro da banheira chorando. Aí ela fala assim, peraí, vou resolver aqui as coisas, né? E aí ela já como? Dissolve o corpo, bota o coisa e fala assim, segura aí, segura a tua onda, vamos resolver esse negócio aqui, entendeu? Vamos resolver essa porra. Aí ela vai lá... não sei o quê. E eu amo, Zanon, que elas fazem essa parte de desovar o corpo, vão lá no cliff lá, jogam o carro e tal. E aí, no dia seguinte, a Kristen Stewart fala assim, vou voltar na casa pra ver se deixamos passar alguma coisa. E a casa tá toda cagada de sangue no quadro, o dente do cara no ursinho. Caralho, deixou passar alguma coisa? Deixou passar absolutamente tudo, meu anjo. Uhum. Que limpeza de crime scene foi essa? Não, mas por que já não fez antes de ir, né? Na primeira vez, exato. Pra ter que voltar naquele caralho, né? Eu não entendi, foi nada. Falei, gente do céu, não posso nunca chamar a Kristen Stewart pra ser cúmplice de um crime, porque se ela for fazer essa limpeza ali do jeito que ela fez a limpeza porca, olha, vai ser bacana. Porque a gatinha não serviu nada. Eu, hein? Não, isso que no aí... caminho, elas estavam indo desovar o corpo, aí encontrou a mulher do dente, a filha da Katy Perry. A dente podre. Podre. Lá, né? Ela falou, menina, mas que carro é esse? Comprou carro novo? Ela, não, menina, tô aqui dando um rolê e tal. Aí ela falou assim, mas esse carro de trás não é seu? Ih, abriu o farol. Beijo, gata. Vamos aí, vamos se ver. Porque a dente podre tava louca pra comer Kristen Stewart, né? E tava. Tava assim, eu vou pegar essa mulher desse dente tudo arrebentado. Essa mulher toda horrível, é? Eu vou pegar sapinho beijando essa porra. E a feiosa, né? A filha da Katy Perry, parecia boazinha, né? Parecia boazinha. Até então, né? Até ela entrar no mod chantagista pra conseguir um chups, né? Até então, tava de boa, suave. E aí, ela jogou o carro lá no cliff, porque ela sabia que era onde tava o rolê das pessoas que o pai dela desovava também e tal, não sei o que, nananã. E aí, menino, o que eu falei é que eu acho muito estranho, né, conforme as coisas vão acontecendo a partir daí. Porque, beleza, elas desovaram o corpo, a Kristen Stewart sabia que, tipo, a fumaça ia chamar a atenção da pessoa, do pessoal, o pessoal ia aparecer lá, ia investigar o caso, tá, beleza. Aí ela prende a Mulher Pepita em casa, quando ela fala que vai lá ver se deixou passar alguma coisa, né? E a Mulher Pepita falando assim, não, porque eu tenho que ir pra Las Vegas, que tem minha competição de fisiculturismo, Leózio. Que a Mulher Pepita é fisiculturista. Ela fala assim, tem minha competição de fisiculturismo. Só que antes a mulher se injeta 4 milhões de litros de anabolizante. E essa mulher começa a delirar, né? começa a ver as pessoas falando dela, os mortos, o cachorro falando, né, o cavalo caramelo com a piroca gigante. E aí essa mulher começa a vomitar no meio do negócio lá do fisiculturismo, começa a bater nas pessoas. E eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a gata vai presa, e aí ela liga pra Kirsten, mas Kirsten não tá em casa, e acaba ligando para o véio careca, né? Meio careca, meio cabeludo. Ele salva ela, e aí eu não entendi. Ele queria mandar matar a Kirsten Stewart, ou ele só queria mandar matar a feiosa mesmo, pra, tipo, obrigar a Kirsten Stewart a ficar do lado dele? Eu acho que ele queria mandar matar a feia mesmo. A feia mesmo. É. A feia mais bela. Porque a feia, ela vem pra chantagear a Kirsten Stewart, né? Ela fala assim, ah, menina, esse carro aí não era do homem que morreu? De Dave Franco? Né? Eu acho que a mulher da vida tava dirigindo o teu negócio? É, uma coisa que eu acho que não faz sentido, numa das outras coisas que fazem, assim, o cara é o chefão da boca. E, geralmente, esses caras são muito apegados à família. Então, assim... Por que ele não defendeu a filha que apanhava do homem? Já ele mesmo matou o homem, né? Bater na mulher. Não, e quando a Kirsten Stewart fala que quer dar um fim nisso, acabar, ele fala, ah, esse não é o caminho, esse não é o jeito de resolver isso. Eu falei, ué. Tua ele filha ficava... tá apanhando. Garoto. Apanhando, e assim, como a Kirsten Stewart fala, né? Ela fala pra Jenna Malone lá, eu achei que você fosse morrer, e pelo caminho que tava, com certeza ela ia... partir dessa forma melhor. É. Porque ele dá uma desculpinha, ele faz ela feliz, ela não quer, a hora que ela quiser eu faço. Ai, gente, não, né? Sai fora, né? Pelo amor de Deus. Aí depois ele fica louco querendo matar a própria filha, você fica, garoto. Para de ser doido! Né? É. Eu, hein? Mas complicado, complicado. E aí, pra mim, tem o auge do creme de la creme, que Leose vai ficar mesmerizado. Porque o que acontece? O pai de Kirsten Stewart pega a mulher Pepita e fala pra ela assim, que Kirsten Stewart fala assim, eu vou te explanar pro FBI, vou contar tudo que eu sei, vou acabar com a tua raça. E aí ele fala assim, tá, mas eu tô com a mulher Pepita aqui. Se você falar alguma coisa, vou, né, despachar ela pra outros lugares, bacanas. Pro FBI? Eu perdi alguma coisa? É, pro FBI. O FBI tá investigando o pai dela, né? O pai ah, dela tá investigando lá. Porra, mas... Aí, porra, menino, o que acontece? A Kirsten Stewart vai lá salvar a mulher Pepita. Aí, por acaso, tá uma véia, né? Que eu acredito que deva ser mãe, madrasta da Kirsten Stewart. Saindo de casa com as crianças, com as filhas da Jenna Malone. Falando assim, olha o que você fez. Aí o homem tá desaparecido, o pai de Kirsten Stewart. Ela acha a mulher Pepita no celeiro. Aí a mulher Pepita tenta, né, matar a Kirsten Stewart, a Kirsten Stewart fala assim, não faz isso, eu te amo, eu vou te tirar daqui, você vai sua vida, né, a gente vai poder fazer um chups depois, gostoso e tal, sei que, né. Yeah. Aí ela fala assim, mulher Pepita, vai aqui na direção dessa estradinha, vai na direção dessa estradinha aqui que a FBI já tá chegando aqui pra prender esse velho semicareca, e a gente vai ser super feliz pra sempre, tá, vai dar tudo certo, sei que. E ela fala assim, vou resolver as coisas com meu pai. Aí Kirsten vai lá, você quer, o velho careca aparece, aí fala, sua filha da puta, dá um tiro nela. Aí ela fala assim, eu já explanei tudo, o FBI tá vindo. Aí ele vem pra matar ela, aí mulher Pepita, lá na puta que o pariu, começa a ouvir os gritos de Kirsten. E aí, Leózio, a mulher começa a se transformar realmente como se ela fosse a She-Hulk. Ela fica gigante. E quando eu digo gigante... Eu não digo gigante do tamanho do Márcio Zanon. Eu digo gigante do tamanho do Incrível Hulk, de verdade. É do MCU esse filme? O quê? É do MCU esse filme? Kevin Feige estava prometendo uma surpresa, né? É. Deve ser, com certeza. Mas ela fica gigante e grande, tipo, alta, tipo o Megazord, assim. Ela fica enorme. Exato, grande, vira o Megazord. Mas qual a explicação pra isso? É a bomba? Não tem, menino. Eu acho que uhum. Ele fica nas entrelinhas, sabe? Aquele tipo, ela ficou grande para proteger a sua Twink, entendeu? Foi, o Isabel estava comentando isso hoje. Que foi uma metáfora de como ela se agigantou para salvar a sua amada. Porque Entendi. Ela fica gigante, e aí o que acontece? Ela pega o homem, o véi, né? Ela pega o véi e, tipo, ela fica, o véi fica como se fosse uma criança no meio das pernas dela. Uhum. Assim, é bizarro. Eu tô até procurando a imagem pra ver se tem. É maravilhoso, tem uma dimensão. Pra mim achou icônico. Essa é a parte que o filme gente... fica bom? É. Não, essa é a parte que o filme acaba. É a parte do final. Entendi. Eu achei aqui a imagem, vou mostrar pro Leozio pra ver se ele consegue, né, absorver a informação que a gente tá falando. Eu acho que eles estão começando o um universo de heróis aí nesse filme. A primeira é a Pepita. Ah, entendi. A partir daí vai surgir um novo MCU, né? Uhum. Né? Cadê? A nova Zebra. É o crossover com X-Men, né? Crossover com X-Men, adoro. Será que a Mulher Pepita vai ser a primeira mutante depois de Kamala? Certeza. Eu vou mutar aqui. Ah, gente, eu trazendo músicas de qualidade pra esse programa e vocês me dando esses filmes, francamente. Ó, vou mostrar aqui, vamos torcer pra não derrubarem aqui minha live. Mas são só segundos. Só pro negócio ter uma noção do que a gente tá falando, né? Porque a gente falando assim fica muito metafórico, né? Vou botar aqui uma telinha, que aí a gente consegue ver. Foca nisso, Leosa. Né, tá a Twink lá sofrendo pra caraca, o velho, né, vou te matar, caralho, tá bem pra caramba, né, que estou aí como Joãozinho pra caralho, ele botando arma na cabeça dela, parece um Chitãozinho. E aí, esse senhor fala, também tem uma caracterização supernatural, né? Olha isso, agora. Olha a Pepita. A Pepita. Pepita! Eita! Quem é que fortalece as quatro? Viado! Tem que ter. Mulher dando a chave de perna. Ela ficou gigante, entendeu? E sensual, ó. Porra! Gigante, entendeu? Ela ficou gigante. E depois que isso acontece, ela tá gigante. Ela e a Kristen Stewart saem correndo. Gigantes, as duas. Pelas nuvens. Ah, Kristen também ganha poder. Sim, quer ver? Elas vão sair. Não, quero não. Acredita. Olha isso. Aí, ó. Agora, correndo gigante nas nuvens. Olha lá. É o musical de Greisa. É, é um crepúsculo. É uma corrida de crepúsculo quando ela tá vampira. É a mesma coisa. Só que de sapatão e gigante. Gente, esse céu, né? Roxo e neon. Gente, tudo esse filme. Olha. Fala assim, agradeço. Agradeço por cada segundo desse filme que eu não vi. Eu desisti dele em 10 minutos. Ai, festival de gente feia, cebada. E quando aconteceu esse must see aqui, eu fiquei. Gente, o que tá acontecendo? Onde foi que eu perdi alguma coisa? Foi, né? Que eu errei, né? É. Aí ficou eu e Zanon, né, hoje, tentando confabular, né, do que poderia ser esse momento, né? Essa... Mas eu acho que é isso, eu acho que ela ficou grande pra proteger a sua pequena. É, mas depois a pequena fica grande também? Não, mas depois volta ao normal. É. E aí o filme acaba com elas enterrando quem mesmo? O pai? A feiosa. Não, a feiosa. A feia, é verdade. A feia mais bela. Que tava viva ainda mesmo depois de levar um tiro no crânio. É. Né? E aí, com isso, decidi que minha vida agora, você vai treinar, porque eu vou virar um grande mulher pepita homem pra proteger meu twinkzinho. Sim. Ai, que delícia, Brasil. Que delícia. E foi isso, né, amigos? Aí o Love Lies Bleeding, o amor sangra. Quem quiser ver, tá no cinema, gente. Tá? Esse porra, é no cinema. Se eu tivesse pagado pra ver isso, ia ser daquelas pessoas que saem os homofóbicos xingando no meio do praia do futuro. Ia ser isso no filme. O próprio Bolsonaro. Ai, ai. E agora sai que nem os bolsominions no show da Madonna. Ah, é verdade. Satanismo. E agora o momento pra Márcio Zanon brilhar, porque estreou, né, o reality mais aguardado de 2024. Um reality familiar, né? Protagonizado aí, né? Idealizado, criado, apresentado, apesar de que na vinheta parece que é um outro apresentador, mas quem tá apresentando é o próprio VH, né? Uhum. A Bolha de Vitor Hugo, né? esse reality incrível. E como o Zanon foi uma pessoa que degustou os episódios, o Zanon vai ser responsável por nos conduzir. Ah, né? Mas eu acho que ele tinha que fazer o áudio igual da bolha, assim, afastando, aí de repente vem estoura e pá, pá, pá. Mas aí nossos ouvintes vão sair daqui, vão embora. É. Ah, a gente põe uma música pra eles. Fala, né? Conta pra gente. Nossa, o Zanon é o cara, é o espetáculo, ó. É a cara do espetáculo. Não, menina, então, comecei a ver esse reality, né, depois da estreia, falei, gente, preciso assistir, né, 2 horas de programa, né, falei, vem aí, né, e aí, o começo do programa, você não consegue entender, porque, assim, a voz abaixa e do nada estoura no povo. E o final é igual o começo. É, mas depois dá uma melhoradinha, assim, menos piorada. Qual que é o prêmio da bolha? O prêmio da bolha é nada mais, nada menos que uma porta. Olha, quando eu soube disso, eu fiquei mesmerizado. Mas já aumentou o prêmio, que o Vitor Hugo falou. Vai ser uma porta e um caldo de cana e um pastel. Opa, já tá melhor que o BBB, né? Uhum. E menina, agora você vai me perguntar, o que é esse reality a bolha? Reality a bolha é o quê? É um reality online, mas assim, você não entende absolutamente nada do que acontece passando. Você não entende por que existem as provas, você não entende quem ganha e ganha e o que que ganha, você não entende quem perde, quem não ganha. É uma coisa assim, é uma zona. Eu assisti 3 episódios, eu não entendi absolutamente nada. Eu só tô indo com fluxo. Eu só sei que tem gente saindo porque estão desistindo de participar. No segundo dia, já 4 pessoas já desistiram. E esse era tinha que durar 100 dias, né? Mas não sei se vai estar rolando 100 dias aí, né? Foi nesse que as pessoas passaram mal fazendo prova e VH acabou. Pô, menina, então. Assim, aí a primeira prova, assim, que eles tiveram um vídeo. Ah, tem um contexto antes, né? Porque, assim, todas as interações que eles têm que fazer entre eles, como é reality AD, eles têm que fazer em vídeo. Então, assim, não pode ser um áudio no grupo do Zap. Tem que ser um vídeo e mandar pro coleguinha. Então, eles gravam os vídeos. E fica super natural o jeito que eles falam, né? Ah, imagina. Aí eles fazem o grupo montar. Tem vários grupos, assim, cada um tem sua divisão. Não entendi também a divisão, quem é contra quem. Mas assim, sei que tem isso. E aí teve a primeira prova de resistência foi eles pular uma corda, gravar um vídeo pulando uma corda e fazer o abecedário e contar cada letra do alfabeto e tem que falar a palavra, tipo A de amor, B de baixinho. Situação, né? E pulando corda, e cada pulado é isso aí. Só que assim, o Vitor Hugo tá viciado em querer matar alguém, né? Nesse programa. Uma das participantes, ela fez uma operação no joelho. Ela veio ficar de repouso absoluto. E aí a gata começou a pular a corda. Com o joelho todo rompido ligamento. Meu Deus. E mesmo assim, ele falou assim, gente, não é assim que tem que pular a corda, essa pessoa está desclassificada. Olha, matou a pessoa. Ele não teve nem empatia com a coitada. Aí essa foi a primeira prova de resistência. Quem ganhou? Não lembro. O que ganhou? Também não sei. Mas teve essa primeira prova. E aí teve a prova ao vivo, que foi na live. Ah, isso que nessa live, assim, as câmeras não tem um editor pra jogar a câmera. É por voz. Então, se você fala, a câmera foca em você. Eu acho que é o Zoom, não é? Que é isso? É o Zoom, é. É o Zoom, então é gravado pelo Zoom. Então você tem que falar pra câmera você seu destaque. Se outra pessoa fala, você perde o destaque nessa câmera. E aí tá lá, aí abre a prova de resistência. Ah, uma das pessoas, um menino feio, do cabelo comprido, magrelo, horroroso. Aí o Vitor Hugo falou assim, mas por que você não gravou sua prova de pular a corda? Foi porque eu não quero ficar parecendo um palhaço na internet. Eita! Do nada, né? Aí o Vitor Hugo assim, tem que fazer a prova, que não sei o quê. Falou muito, falou pouco, mas só falou mico, uma coisa assim, ele fala. Você vê um apresentador que impõe respeito, né? Aí o Vitor Hugo, ele dá várias tiradas, assim. Várias ele é sempre muito passivo-agressivo com os participantes, isso é muito engraçado. E menina, vou falar uma coisa. Vitor Hugo não é ruim apresentando, viu? Já vi coisa muito pior. Ah, já pode trocar Tadeu por ele. Menina, ele não é. Eu falei a mesma coisa pro Zanon. Gente, assim, tem umas moças lá do Big Brother, uns moços que ficam lá fazendo reportagem na rua. Vitor Hugo é muito mais espontâneo que eles. Olha aí. Mas, enfim. Aí teve a prova, né? Que foi o ápice do primeiro episódio. Que assim, uma pessoa desafiava a outra. Por que que essa pessoa foi, desafiou? Não sei. Por que que ela foi escolher? Não sei, mas eu sei que ela desafiou a outra. Ela tinha que desafiar três pessoas para um tanto de água. Então ela tinha um galão lá, uma garrafa, tinha que ser uma garrafa PET de 2 litros. Ai, e aí a pessoa tinha que desafiar quanto ela queria beber. Aí falou assim, ah, você tem que beber 15 ml, tem que beber 1,5 litro. E aí um foi desafiando. E aí chegou. Mas antes de contar o ápice, eu tenho que contar sobre uma participante que mexeu comigo. Porque assim, os participantes são muito peculiares. Assim, sua favorita, aí, né? A minha verdadeiro guerreira. Uhum. A minha favorita nada mais é que Carol Versa. Carol Versa é o quê? É uma mulher que tá desempregada. Mas por que ela tá desempregada? Porque ela não tem emprego? Não, porque ela já tentou vários empregos e não deu certo nenhum. Então eu acho que o problema tá na gata, não tá no emprego, né? Mas até aí tudo bem. Eu acho que não custa tentar. E aí ela foi pra Rússia. Porque ela quis. Que? Ela foi pra Rússia e se endividou. E agora tomaram uma xícara de chá? Ela foi pra Rússia, né? Se endividou, voltou, tá desempregada, cheia de dívida. E agora vai seguir o grande sonho da vida dela, que é ser uma cosplayer profissional. Pô, vida, tu pensa. E aí, menina, eu não vi nada que ela... Só tem um báculo da Sakura ali no final no cenário dela. Mas assim, ela não me mostrou nada porque que ela é uma cosplayer, né? Então, não sei nem se ela é boa. Eu sei que é o sonho dela e eu vou apoiar esse sonho. Pô, ela, claro. A Diva até me respondeu no Twitter, então vou torcer pra gata. E aí vamos voltar pra prova da água. Aí a prova da beber água, o cara chegou e falou assim, eu quero que você beba 2 litros de água. E ela falou assim, então eu vou beber porque eu sou uma cosplayer profissional. E ela foi bebendo. E foi bebendo. E pá, e bebendo, e bebendo. Ela, ai gente, aí ela respirava e parava e ia. E vai, e vai bebendo. Daqui a pouco ela bebe tudo. Ela no meio, tá passando mal. Aí ela falou assim, mas vou beber. E bebe tudo. E aí ela consegue beber a garrafa inteira. Aí do nada ela tá lá assim, corta assim, ela bebeu tudo, Vitor Hugo emocionado lá, né? Tipo, ó, Carol, você tem que desafiar outra pessoa. Aí eu falo assim, aí corta com outra pessoa falando, aí Carol, fala alguma coisa, aí só ouve o brrr. E aí corta pra câmera da mulher. A câmera da mulher, a mulher não está na câmera. A mulher está agarrada na privada, passando mal, vomitando, mijando, alguma coisa. A mulher não conseguia respirar mais. Mas o pior é que a pessoa pode morrer realmente tomando dores de água de uma vez, assim, né? Tem um nome, eu não lembro. Hidro alguma coisa. Quando eu estava na faculdade, o médico que me dava aula, ele falou que era uma coisa que beber muita água também dava... Teve uma mulher que morreu recentemente, teve uma notícia que ela tomou água demais. Sim, exatamente. Exatamente. Eu ter feito o desafio de comer 5 bolachas creme crack no seco, né? Aí morre também sem ar. E aí ela falou assim, aí a mulher passando mal, aí o Vitor falou, Carol, você tem que estar aí. Ó, toma cuidado, hein? Olha as regras. A mulher quase morrendo e Vitor ficava preocupado com o seu entretenimento para o público. Adoro olhar as regras. Eu que inventei essa prova podre e aí você tem que sobreviver. Sim, porque ele tá preocupado em quem? Com o público, porque não importa o participante. O que importa para ele é o público. O nosso pitico pensa na gente. E aí foi isso. Aí a mulher quase morreu e aí ela tinha que desafiar outras pessoas. Ah, e quem não bebesse água toda, tinha que jogar água na cabeça. Melhor. Tinha que jogar água na cabeça. Vai que tá calor, já dá uma impressão. Então, quem não aguentava, ficava jogando água na cabeça. E aí foi isso. Mas a Carol tomou tudo. E aí depois acabou o programa aí. Aí falou, gente, não deu pra passar todo mundo. Não deu tempo, já deu 2 horas. Mas a gente vai, todo mundo vai gravar um vídeo. E vai mandar. E vocês vão ver no próximo programa. Que bosta, né, cara? E aí chegou no episódio 3, e aí mostrou o vídeo das pessoas se jogando água na cabeça. E aí teve um novo desafio, que esse foi, eu acho que olha, foi o auge. A outra prova de resistência nesse programa, as pessoas tinham que gritar, é gol, e aí ver quem ficava mais tempo. Então é gol, e aí ficava lá gritando. Que bosta. É gol. E aí, beleza, aí teve lá o padrão que ganhou. Tem um padrão bonitinho lá também. Tem os dois padrão. E aí foi tipo 20 minutos de programa, que foi o programa de ontem. E aí cada pessoa do grupo que ganhou, por que ganhou? Não sei, gente, não me pergunte. Eu só sei que eles estão ganhando e essas pessoas estão indo para frente, não estão fazendo desafio. Desafio as outras pessoas a fazerem um vídeo que vai ser apresentado hoje, que vai ser às 11, que eu já vi até lá no YouTube, que tem lá a chamadinha. Ah, já vou sair daqui para ver. É, a gente pode fazer um live react. E aí vai ser o quê? Aí as pessoas têm que vender alguma coisa. Uma das mulheres desafiou o cara a mostrar como faz a chuca. Gente. E aí, tipo assim, você tem que vender alguma coisa. Que... Uma das desafiou a pessoa a fazer em rede nacional do YouTube a chuca. Eu estou esperando para ver como vai ser esse resultado. Ah, mesmo. Tem aquele cara, hi guys, que era do YouTube fazer a chuca. Ah, é verdade. Mas é isso, gente. É um reality show que... Ah, Vitor Hugo também pediu... Ah, avisou também ontem que vai ter a entrevista com o eliminado também, né? Igual Big Brother. Então, quem for eliminado, ele falou que vai ser uma pessoa que gosta muito de hablar. Então, é alguém conhecido pelo que dizem. Rolam boatos... Né? Não, então, rolam boatos que pode ser Chico Barney que vai fazer, porque Chico Barney tá muito viciado em a bolha. Ele tá surtando. Tá, então pode ser Chico Barney que vai ver se entrevistar, e também dizem que pode ser Jenny Prioli, né? Então a gente tá esperando pra saber quem vai ser esse grande. O pessoal tava esculachando a Jenny Prioli porque ela tava falando mal do programa, debochando. Gente, vocês viram o react da Jenny Prioli do Abda da Taylor? Não. Não. Eu não gosto muito dela, eu tenho que assumir. É, não, não sou super gamer, não, mas esse vídeo, o vídeo tem, tipo assim, uma hora e tanto que ela reagindo todo o CD, eu fui passando umas partes, né? É muito engraçado, porque ela põe aquelas músicas bosta da Taylor e ela fica assim, uau, oh no, she didn't, meu Deus, isso é muito bom. E aí você vê claramente que ela tá debochando, e ela chega no final e fala, gente, isso é o melhor álbum de música já feito, desde que as pessoas começaram a bater objetos e produzir sons. Isso é o melhor que já foi feito. Vocês não estão entendendo a genialidade disso aqui. Aí volta a música e ela fica... Uau! Meu Deus! Puta que pariu! É muito bom. Parabéns, Jenny. Eu gosto de ver os cortes dela, porque os cortes são engraçados, né? Então eu vejo só os cortes, porque aí eu acho que é mais... Eu gosto do quando ela viu, porque ela participou de um outro reality que eu e o Edu estamos acompanhando, que é Você na Dia TV, né? Isso só aí, tá passando as cotadas, né? Só, porque precisa tirar aquele menino lá, o Santini, precisa sair. Inclusive, Vitor Hugo participou, foi um dos melhores e não passou pra próxima etapa. Sim. Pra você ver. Gente, gosto de Jenny, mas Jenny foi horrível e ela passou. É, mas foi eliminada logo na sequência, né? É, também, né? Ruim. E então ela reagindo à eliminação dela é maravilhoso. Ela falou, puta que pariu, que mina ruim. Nossa, eu tenho que ser eliminada mesmo. Foi maravilhoso. Bom. Consciência social, pelo menos. Mas aí, uau, gente, vai ter 100 dias de a bolha. Então, estamos no dia 3 ainda. Então, tem mais 70. Não, que 70? Aí eu sei fazer. Que isso? 97 dias. Gente, esse programa não vai chegar nesses dias aí que não eles estão prometendo, né? Se durar um mês, vai ser muito. Então. As pessoas não estão nem querendo fazer mais esse negócio. E o pior que não, assim, né? Não tem nem uma visibilidade de verdade, né? Não, é só o Twitter que tá vendo, porque que é engraçado as palhaçadas, mas. Eu acho que uma das provas tinha que ser cantar Edu, cuida das redes sociais. Ai, meu pai do céu. Você quer mostrar a minha, Leózio? Lógico. Tô aqui pra isso, né? Próxima pauta. Assista a bolha. Assista a bolha, que você não vai trazer. Sempre infos, toda semana. É, no grupo eu tô mandando todas as atualizações, aqui eu vou trazer só os highlights. Sim, é, eu também, vendo, mas eu coloco lá, vem pro grupo. Você não tá vendo, mas tudo que você não tava comentando, você tava concordando? Porque eu vi os edits também, amiga. Ah, vi os cortes, entendi. É, porque realmente é muito difícil, vendo esse piloto lá, tava vendo o piloto com esse áudio horrível, eu fico muito nervoso, eu não consigo. Nossa, eu não conseguiria jamais se são estourado. Ó, inclusive Chico Barney aqui dizendo, né? O impacto cultural do A Bolha do VH é indiscutível. Uhum. E aí tem o outro menino aqui dizendo: sou mais um fascinado pelo reality A Bolha de Vitor Hugo. Adoro. As pessoas estão completamente malucas, gente. Ah, gente, eu devia ter me inscrito nesse negócio. Perdi a oportunidade. Eu super apoiaria. Ia votar em você, inclusive. Ah, você tinha que ser apresentador no lugar de VH. Não, eu não posso tirar o Vitor. Uhum. Eu também gostaria. Olha aí. Eu apoio tudo que o Zanon fizesse, né? Afinal, ele é um espetáculo, né? Cara do espetáculo. Ridículo. Vamos ouvir um sertanejo, então? Vamos lá. Ó, vocês se preparem, o nome da música é Tudo é Gostoso com o Método Sice. Qualquer coisa, se o som estiver ruim, vocês falam pra eu dar uma trocada aqui, vamos nessa? Tá bom, vamos lá. Tendo cuidado das redes sociais, voz da receita, sobrenaturais. Nos posts ele é o mestre do disfarce, faz tudo dentro do método Sice. Criado dentro da região, tem um enorme coração. Às vezes perde a paciência, mas nunca com indiferença. Cuidado, gato, com dedicação, e tenta ser escara, ver num gueto, mexe na falta com diferença. Olha. Tudo é gostoso, que te é do tudo, juntos a gente grita. Que maravilhoso! Ao lado dele tudo é. Cuidado, com dedicação, mexe na falta de intenção. Intenta ser estar a ter no os amigos nunca tem calor. É carioca, né? Cuidado, com dedicação, mexe na falta de dedicação. Intenta ser espalha, ter um metrô. Juntos a gente grita, que maravilhoso. Nós tudo dentro do método Sice, criado dentro da religião. Tem um coração. Às vezes perde a paciência, mas nunca com diferença. Absurdo. Às vezes perde a paciência. Às vezes. Mas nunca com indiferença. Eu gosto que tem uma parte que não dá pra entender. Era o que, que aconteceu. Esse compositor, né, que eu contratei. Você faz. Você põe um prompt. Então, tipo, a música do Zanon era assim: música sobre Márcio Zanon, um cara que gosta de fit dance, academia, não sei o que, blá blá. Né, e é um espetáculo. E aí ele cria uma letrinha mais ou menos, você pode dar uma editada lá no modo personalizado, mas ela para onde ela quer. Então a primeira que eu fiz do Sice, ela não tinha parte do logado, não tinha as coisas, aí eu pus pra estender ela. Quando eu pus pra estender, ela cria mais duas versões, que uma é tipo 13 segundos de nada, e outra vai mais ou menos, aí outra para. Então eu tive que pegar vários pedaços pra colar, pra ficar essa obra-prima, né, que a gente ouviu agora. Adoro. Essa foi escrita pelo galera do Hans Garritz mesmo, né? Sim, menino. A Alicia Webb cantou, né? Que assim, uma das primeiras músicas que eu fiz, eu mandei pro Sasser, foi a música do logado que eu pedi em português, né? Brazilian European. E aí ele fez em português de Portugal, né? Que é a bossinha. Você quer tocar essa também, Sasser? Seguir? Vamos tocar do logado antes da gente ir pra próxima pauta. Vamos lá então, porque essa sim. Essa eu botei pra ser o nome de todo mundo, mas ela só entendeu uns dois nomes. Vocês vão ver que tá assim. Ela entendeu o que ela quis, né? Exatamente. Ela pegou o que tava no coração dela, que é isso que importa. O nome da música é Conversa Entre Amigos, César. Conversa Entre Amigos, tá? Ai, gente, é um surto. Surto atrás de surto. Não sai daí que nossas pautas continuam já já, hein? Ai, gente. Vai perder esses hits. Vamos lá. Taylor, nosso grupo de amigos com poetistas e humor. Comentamos séries, filmes. Sintonize e venha se divertir sem parar. Vamos daquele episódio que te fez rir, daquele filme que você não pode resistir. Com um toque de sarcasmo e muita irreverência, a nossa conversa cheia de esse português de Portugal tá maravilhoso. Adorei o instrumental também. Pega os fones de ouvido e vem escutar. Tá. Não importa onde esteja, você vai se animar. Vai se animar. Temos opiniões diferentes, mas somos unidos. Esse podcast é a prova de que somos divertidos. Divertidos. Somos unidos e divertidos. Amei a rima. Ai, já dá pra pôr de início do programa essa música. Uhum. Pegue os fones de ouvido e venha escutar. Não importa onde esteja, você vai se animar. Temos opiniões diferentes, mas somos unidos. Esse podcast é a prova de que somos divertidos. Eu amo. Ai, cara, sem condição nenhuma. Eu gosto que o começo, eu botei pra gatas... Opa. Ah, é o começo esse. Era o começo. Porque eu botei assim, Edu, Darlan, Léo, Zanon, Leandro, Taylor. Aí ela faz assim, Elan, Lelan, Leandro, Taylor. Tipo, ela só entende os últimos. Põe de ela novo, ver se a gente consegue ouvir ela bêbada. Ela demorou pra entender o que tava acontecendo. Uhum. Vamos lá. Elan, Lelan. Zanon, Leandro, Taylor, nosso grupo de amigos. Só Zanon, que ela fala direitinho. É Elan, Elan, Darléo, Zalan, Leandro, Taylor. Zanon, Leandro, Taylor, nosso grupo de amigos. Leandro. Mamando Taylor, o quê? Verdade, Zanon mamando Taylor. Mamando Taylor. Olha. Eu gosto de começar a falar assim, Elan, que é do Darlan, depois ela faz. Lalão, Lanon, Lanon do Taylor. Ai, gente, que maravilhoso. Esse tem que ser o início do podcast. Ai, gente, maravilhoso. Ai, a gente é muito divertido. Esse podcast é a prova de que somos divertidos, né? Ah, muito divertix que nós somos, gente. Como pode? Ai, ai. Vamos seguir aqui então, menino. Vamos seguir aqui pra falar de um negócio não tão divertido, né, menino? Tartarugas Até Lá Embaixo, né? Porra. Filme aí do Max, né? Baseado num livro de João Verde, né? 2024, a gente assistindo filmes baseados em livros de João Verde, né, menino? Ô, gente, eu achei que ele tinha morrido depois de Culpa das Estrelas, tá aí, né? Eu também achei. Por que as pessoas não assumem que só a Culpa das Estrelas foi bom? E aí não teve mais nenhum? Eu assumo, super. Eu até gosto um pouquinho do Cidade de Papel, não acho? Não, gosto não. Não, senhor. Um cadinho. Quem você assim, Alasca? Chatíssima essa série. Insuportável. Insuportável em muitos níveis. Aí a gente. O Cidade só pé da cara de Lavigne, né? Era a cara de Lavigne. Que ela só aparece no final. Chato. É, assim, é melhor do que Alasca, mas ainda é ruim. É. E esse aqui, menino, né? complicado também. Complicado, né? Tartarugas até lá embaixo. Novo filme aí, baseado nos livros de João Grelo. João Grelo. João Verde, né? João Grelo, o que tá acontecendo? João Grelo? Fiquei doido. Protagonizado por Isabela Mercedes, né? Gosto muito de Isabelinha Mercedes. Mercedes. Temos Zoila, né? De Devil's Maids. Zoila. Temos a gloriosa Jerry de Succession, né? Ah, a mulher do CLT, né? A mulher da CNT, exatamente. E uma CNT? Breve... CLT. Ah, tá. E uma breve... Temos a mãe de Dev também, né? Como psicóloga. Ah, eu amo. Ela estudou aqui em Brasília, você sabia? A mãe de Dev? Estudou na UNB. Mas, gente, que delícia. É, informação que Henrique sempre me relembra, que essa mulher estudou aqui. Que delícia. Aí temos a mãe de Dev, né? E também temos quem? Uma participação super rápida de Debbie Ryan, né? Do grande hit é Insatiable. Também essa grande série que moveu. Porra! O Brasil, né? Insatiable. Aí. Deixou saudades. Deixou saudades nenhuma, né? E o que, que é esse filme, né, menino? A gente tem essa personagem da Isabela Mercedes, né, a Asa, que é a menina ali dos seus 16, 17 anos, que perdeu o pai quando era jovem, tem a mãe que gosta muito dela, mas ela tem essa questão do OCD, né, do TOC, que ali eles falam que é TOC, né, ela é diagnosticada pela doutora mãe de Dev, e ela tem essa questão com bactérias, né, ela sempre acha que vai estar... infectada, que vai pegar uma doença. Ela tem uma doença específica que ela fala o tempo inteiro, né? SCFID, uma coisa assim, não tem? Que ela fica falando o tempo inteiro repetindo essa bendita dessa doença. E aí, ela já tomou alguns remédios para ajudar no tratamento, mas nenhum deles fez efeito efetivo, né? Nenhum deles teve efeito efetivo para ajudá-la. Então, assim, ela... em sua grande parte do tempo, é funcional, tem essa melhor amiga, que é a Daisy, um grande cristal que atura essa mona. Filha da, né? Katy Perry. Filha da Katy Perry de novo, olha aí, o tema do programa hoje é esse, né? Elas são super amigas e tal, mas elas são meio... acaba sendo meio limitante, né, as coisas que a Asa pode fazer. Então, a Daisy tenta se adequar àquela de, tipo, irem sempre ao Applebee's, comer sempre o mesmo lanche, sempre pagar com cupom. Sempre vivendo a mesma vidinha, até que um dia elas veem a notícia de que o pai de um dos amiguinhos que a Asa tinha quando ela ia no acampamento desapareceu. E elas decidem, né, ir investigar, porque tem uma recompensa pra quem encontrar esse homem. Criativo, não, não pode querer você, Alaska. É, só que eu falei isso com o Zanon. Esse plot do desaparecimento do velho não tem influência nenhuma no filme, não serve pra nada. Nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Porque tirando esses 2 minutos em que elas vão lá no terreno e investigam ali a tal da câmera que vem, que o cara saiu e tal, não sei o quê, não acontece mais nada. Só no final do filme que elas encontram, por acaso, o casaco que o velho tava usando e aí acham uma nota dele, a nota de suicídio que ele deixou pros filhos. Mas... assim, não tem nada no filme que justifique nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Isso é meio broxante, assim. Porque a fórmula do John Green é sempre essa mesma, né? A mesma do Alaska, a mesma de outras coisas que ele já fez. Mas aqui, eu acho que é pior, porque tem esse caso que não vai pra lugar nenhum. Não sei se no livro também é assim, mas aqui no filme não é explorado em absolutamente nada. Ele acaba focando muito mais na questão de mostrar como a Asa lida com essa questão do toque que ela tem, de como isso afeta as relações dela, de como afeta o dia a dia dela, porque a mãe dela pensa assim, ela não vai conseguir ser funcional de ir para uma faculdade, então eu preciso construir um quarto aqui para que ela possa ter um espaço dela quando ela for adulta e poder viver aqui na minha casa junto comigo, entendeu? Então, acaba se focando nisso, aí ela começa a ficar de namorico com o filho do homem desaparecido. E ela tem essa professora, né, que é a Jerry de Succession, que sempre faz TED Talks, e ela é super apaixonada pelas coisas que a mulher fala. e que, aliás, inclusive é a Jerry que cita o tal do Tartarugas Até Lá Embaixo, né? Porque eu fui ver no filme e falei, tá, e no que tem a ver da questão das tartarugas, né? Que eu tava curioso, falei, tá, em que momento a gente vai ver essa coisa da tartaruga? E aí quando chega na Jerry, é a Jerry que solta como é que eu posso dizer? Conta o caos, né? Que vai dizer, né? Jogar a expressão, né? Que é uma expressão. Tartarugas Até Lá Embaixo. Que fala sobre questões de que a vida e as coisas que podem acontecer na vida são meio que infinitas, né? Que é quando as tartarugas chegam para se reproduzir, você pensa que elas só vão até um certo lugar, mas quando você vê, tem mais tartarugas e mais tartarugas e mais tartarugas e mais tartarugas. Então elas são meio que infinitas e é isso que são as possibilidades que você tem na sua vida. Entendeu? Podem ser possibilidades infinitas, você pode fazer o que você quiser. É mais ou menos isso, né? E eu fico... E tem sapatonice nesse filme? Não tem. Não. Porque eu sempre ouvi falar que Tartarugas Até Lá Embaixo era a obra GLS do John Green. Eu fiquei, ué. Não é. Ou tiraram tudo, né? Porque não tem nada de sapatonice. É, então, ficou só o toque, né? Não lembro também de ter sapatonice nesse filme. Que eu lembro de muita menina sapatão comentando esse livro, que era maravilhoso, era sáfico. Não, não sáfico onde, gente? Porque é tudo hétero. Não sei como é que é o filme, eu só lembro das pessoas comentarem que era muito bom. As duas sem namoradinho, né? As duas sem namoradinho. Fizeram a higienização da história. Fizeram. E assim, foi meio broxante, assim, porque ele é um filme meio chato, porque você pode até, em algum momento, se identificar ou se comover com o fato desses pensamentos que a Asa tem, de como isso afeta a vida dela, a questão do Jeff. Mas tem um momento que você já tá tão de saco cheio que você fala assim, tá bom, minha filha, tá bom. Pô, se fode aí. Porque não tem como, assim. Pelo menos eu já tava sem paciência nenhuma pra ela, assim, quando chegou a certo momento do filme. Porque eu acho que a amiga, né, se anulou várias vezes e tal. E é um filme que, assim como a gente vai falar de mais dois outros hoje, que eu acho que... eu não sei o que tá acontecendo com os filmes atuais, que eles não têm conflitos. Ou então que os conflitos se resolvem de formas muito triviais. Muito triviais. Eu entendo que nem todos os filmes, nem todas as coisas precisam ter resoluções muito complexas e muito caprichadas, nanã. Mas nos três filmes que a gente vai falar hoje, os três filmes principais, todos eles, pra mim, têm essa questão da resolução muito simples. Porque aqui a gente vai vendo a gatinha fazer esse esquema da amizade e tal, não sei o quê, nanã. E aí ela tem uma... bate com o carro, aí ela decide se afastar do menino, se afastar da amiga, e depois ela fala assim, vou pedir desculpa pra todo mundo. E todo mundo aceita, e é isso aí, e acabou o filme, foda-se, sabe? Aí você tem que postar na sua mente, assim, falar assim... Amigo, você tá longe, não tô escutando nada. Tá na bolha. Você tem que falar assim, ela aprendeu a lição, né? Você tem que falar assim, ela aprendeu a lição. Você tem que só aceitar que ela aprendeu a lição dela, e foi isso, entendeu? É só amigo, isso. O problema é que essa protagonista é uma chata do caralho. E aí... Se é um filme sem conflito, que não sei o quê, mas a protagonista é boa e a própria atriz tem carisma, você até que dá uma passada de pano, né? Mas não tem nada, é um filme totalmente bege. Assim, eu nem odiei, nem gostei. Sabe aquele ficou zero grau? Então, assim, sim. Você passava, você fala, tá, gente, não acaba esse filme, tem 1h40, é 1h40, né? De filme? 1h40. Eu falei, gente, mas não passa nunca. 1h40 nada, gato, 1h50, quase 2 horas. É. A amiga era muito mais interessante do que ela, de acompanhar. É, exato. E aí ficou nessa, assim, eu fiquei um pouco decepcionado, né? Eu fiquei... É, porque geralmente então... o filme do John Green tem uma grande lição de moral, que não sei o quê, aí você torce pelo menos, mas não teve nada. É, nesse aqui não tem. Não tem lição nenhuma. E o que eu falei com o Leózio, você tinha ido mijar. Falei com o Leózio que até o tal do caso do desaparecimento do cidadão lá do pai, não serve pra nada. Não serve pra nada no filme. É, a menina é cheia de toque, entrou na porra do bueiro, só com luva e coisa. Mas é porque ela tava com a botinha da Xuxa, né, amiga? Tava com a botinha da Xuxa e foi de entrar. Por favor, né? Me respeita. Nunca que uma pessoa com todo. Ela no hype máximo lá do toque. Que ela, no toque não, não é. No hype máximo. No power master da doença que ela tem, aí entrar no bueiro lá com o cabelo solto, respirando o ar ali de baixo, normal. É. Mas aí a gente vai. Meu assim, pai morreu mesmo, né? O menino? O pai morreu e deixou a cartilha de suicídio pra família, pros filhos. Eu acho que eu dormi nessa parte que eu não peguei. E ela ainda nem ficou com o boyzinho, né? Que o boyzinho foi embora pra tua cidade. Nem ficou com o boyzinho. Ele se livrou dela, falou: sai fora, fica com essa chata. Né? E a menina podia ter tudo, que o garoto tinha um jatinho, gente. Um jatinho particular dele pra poder dar rolezinho. Mas é que ela é sáfica, né? Ah, é sim. Menina, se pra beijar a língua do boy, ela fez todo um negócio, quase morreu. Imagina se ela fosse lá ver uma xereca da amiga. Ai, gente, não aguento, mano. Entendo que era pra eu ter empatia, mas não tive nenhuma. Só achei ela chata. É, foi puxado. Eu adoro a Isabela Mercedes, mas nesse filme aqui não consegui. Eu gosto muito dela mesmo, de verdade. Acho ela ótima. Mas nesse filme aqui não ornou nem um pouco. Seu favorito sempre foi Mercedes. Sempre foi. Sempre foi. Bust to win. Passando com seu cachorrinho na rua. falar aqui de duas coisas que vi aqui, né? Duas coisas não, vou falar uma só, na verdade. Inventa séries pra ver no metrô. Vi a minissérie da Netflix do David E. Kelly, né? Dirigida pela Regina King, que é Um Homem por Inteiro, né? Com o Jeff Daniels. E 6 episódios? É 6 ou 7 episódios. Que mostra o cara que ele é, tipo, o pica-grossa do mundo imobiliário de Atlanta. E um dia, a galera que é, tipo, contra ele decide dar meio que um golpe nele, porque ele, obviamente, tem vários empréstimos, e o banco decide cobrar esses empréstimos. Ele tá devendo, tipo, 1,5 bilhão de dólares pros bancos. E os bancos começam a vir pra cima dele, né? E ele tem que ver como vai manter aí o seu império de pé. E aí tem o Jeff Daniels, tem Lucy Liu nesse elenco, tem a Diane Lane, tem mais quem? Tem o Chidi nessa série, fazendo papel de prefeito Mega Evil, né? E resumindo, no final, Jeff Daniels morre enforcando um cara que tá com a piroca dura. Sim, ele infarta enquanto tá enforcando um cara com a piroca dura, que tá comendo, tava comendo a mulher dele. A ex-mulher dele, no caso, né? E é isso. Sucesso demais. E acaba a minissérie com ele morto no chão. Bom. Nossa, acho que você gerou bastante vontade de ver agora que você relata. É, não. Não era pra gerar vontade de ver mesmo, não. Tá? Seguindo aqui, então, menino, vamos falar de Prom Dates, né? Novo filme aí do... Vamos! Que tá no Star Plus. Seu ridículo, você defende essa porra desse filme da Kristen Stewart e agora não vai falar de Prom Dates. Melhor que essa palhaçada dessas duas. Não é, jamais. Chata. Filme de gigante. Onde é? Prom Dates, né, menino? Filme curtinho aí do Star Plus. Graças a Deus. Com a gloriosa prima do AJ, de High School Musical, The Musical, The Series, né? E também... com Ginny, né, de Ginny, Georgia, também aí, grandes hits. E Leózio, do que se trata esse filme singelíssimo com apenas 1 hora e 15 de duração? Um episódio de série do FX. Gente, adoro 1 hora e 15. Menino, Prom Dates fala aí sobre duas amigas, né, Ginny e Georgia, que? Então, temos aí Hannah e Jess, né, que sempre sonharam com sua formatura, um momento lindo, que elas, né, seriam rainhas do baile, tudo, elas prometeram quando era criancinha que elas iam ter o baile perfeito. E aí, logo de cara, as gatas têm a ideia de fazer um pacto de sangue, né, cortar a mão, e aí Hannah sai com a mão sangrando litros, passa no vestido de outra pessoa, é todo um trauma na vida dela, fica cheia de cicatriz nessa mão. Já diria a Adriana Calcanhoto, né? Fura um dedo, faz um pacto comigo, né? Exatamente. E aí a gente vai para a adolescência delas ali, para o momento em que elas vão ter o baile mesmo. É, Jess tá namorando um carinha que tem 35 anos, né? Que é um puta gostoso, porém um escroto. E Hannah também namora um carinha que faz músicas pra ela, né? Que nem eu fiz pra vocês hoje aqui, ele canta pra ela no... Jurava no que ele era viado. Da escola. É, pra mim ele é, né? Mas vamos que jurava vamos. Que ele é viado, mas ele é heterossexual, fiquei passado. E aí ela tá nesse plot que ela, né, não gosta muito do Namor, mas vai fingir. A outra quer ficar com o Namor pra poder ter o rei do baile ali. Porém, coisas vão se desenvolvendo. Primeiro, a Jazz descobre que tá sendo traída, vai atrás do cara na casa dele, ele tá contaminando na piscina, né? E a Hannah revela que é GLS pra amiga. E a amiga fala assim, ô amiga, eu sabia, né? Mas, assim, sempre soube. Esperando você contar. Exato. E aí elas embarcam nessa noitada muito louca pra arranjar um novo encontro de formatura. Jazz encontra um homem satanista, né, canibal, que quer fazer sacrifício humano com ela. Viado, depois... essa parte eu tenho que assumir que foi engraçada. Tudo foi engraçado, viado. Depois ela encontra outro menino que quer ir pro baile com ela e a outra acha que tá estuprando ela porque o troféu caiu na cabeça, dá outra coisa na cabeça dele. Aí a Hannah uma hora tá dançando com a stripper, vomita na stripper. Espirra, não, é primeiro ela espirra, depois a menina vomita, ela começa a vomitar no povo também, né? Ai, gente, é maravilhoso, esse filme é muito engraçado, eu amei. Uhum. É assim, mal amada. Eu sou um espetáculo. E ainda tem o cachorro, a cachorra, né? A cachorra desesperada pra fugir da casa, né? Pobre! Né? A cachorra que fica, kill me now, please. Sim! Mas assim, eu senti uma vibe nesse filme, fora a comédia dele que eu realmente gostei, eu sei que vocês não, mas eu senti uma... Lembra aquele filme que a gente viu, Desgrávida? Sim, lembro. Que, claro, é outra temática e tal, mas eu senti muito essa coisa de, tipo, começa com as meninas... Desgrávida é o contrário, né? Elas estão meio separadas e vão se unindo. Mas nesse eu vejo que começa com essa amizade das meninas, aos poucos a gente vai desconstruindo a amizade delas, elas brigam ali, tem a história da Jess ter transado com o irmão da Hannah, que eu também achei maravilhoso, que Hannah fala assim, você falou em detalhes, você cavalgou na piroca maravilhosa, numa jeba, não sei o quê. Agora eu tenho que imaginar que era o meu irmão. E aí eu achei eu sei que vocês não gostam da Jimmy, né, também não é minha favorita, mas a Hannah especialmente achei ela muito bem no filme. Tinha uma boa personagem e a nossa amiga High School Musical aí, acho que brilhou. Brilhou, né? Então, eu gostei muito mais da história da Sapatão do que da Gini. A Gini ficava, ah, tá bom, chata. Vai lá, chata. A Sapatão, até me importei com ela. Até que eu gostei do todo o plot dela. Achei bonitinho ela com o menino coreanozinho lá depois. Ele falou assim, você só podia ter me contado de tudo, você ia ter um amigo e tal. Achei bonito. Viado, ela pegando a prima, viado. Ela pegando a prima. Gente, maravilhoso. Qual é o seu sobrenome? Tia fulana morreu, né? Ela pegando a prima, viado. Que delícia. Eu ri nessa parte. Também. Eu amo quando ela manda mensagem pra menina no começo do filme. Você quer ir no baile comigo? Eu não sou sapatão, não. Eu só gosto muito de softball. De boleira. Ah, eu amo. Eu amo. E essa menina que ela tem o crush, né, a menina da High School Musical, ela também tá na série da jornalista do ônibus também, na série de Melicinha. Ah, é? Aham. Né? Uhum. Ela pega a influencer. Um dos sapatão especializado. Especializado em sapatão. Mas a coisa, a menina do High School The Musical, também pode em LGBTX, né? Sim. É, e eu quero saber, e o show de Lucas Grabel? Foi adiado. Menino, foi adiado, né? Ele mandou Brasil Me Devastated. Sim. Ai, isso o Dudu Paz não fala, né? É. Não. Desumano. Ai, ai. Mas é simpático, né? Eu acho que ele tinha potencial, mas acho que podia ter sido mais, assim. Também achei, concordo. Ah, gente, mas acho assim, o último filme adolescente que a gente viu pra pauta aqui, que foi o do menino do Heartstopper fazendo o véio, né? Eu acho que a gente tem que admitir que esse foi mais bem sucedido. Qual? Você não viu o do Menino Sebastião? Não vi. Ah, perdeu um grande clássico na bosta. Grande clássico, uma aposta. Não, o Leózio detestou. Difícil o Leózio detestar alguma coisa, mas o Leózio detestou. Nossa, isso. Gente, um filme que o menino se passa por um velho pra convencer a menina a pagar mico na escola. Ah, é horrível. Difícil. Difícil o Leózio desgostar de alguma coisa. Mas nesse o Leózio desgostou real, assim. Engraçado. Engraçado. Eu acho que o Zanon devia ver esse filme e vir comentar aqui um dia depois, que ele merece. Ah, vou sim. Esperando. Você vai adorar. Tô vendo nem as coisas da pauta, vou ver o que já foi da pauta. Você vai gostar muito. Aham, bom. Você vai gostar muito. Joguei uma com mais, joguei umas verdades e umas fake news também. E foi fake news. Você nem viu meu filme inteiro, você não tem nem moral pra mim. Eba, porra! Eu não consegui ver esse filme inteiro. Você tem padrão fobia por causa da... Ele era ridículo. Por isso que eu vi vocês falando, eu falei, ainda bem que eu não vi. Ai, ai. Então, vamos seguir aqui para o próximo, que agora o próximo, pelo menos, é um consenso, né? Que é The Idea of You, né? Uma ideia de você. Ah, o filme do Prime aí. Filme do ano. Não é consenso, não, que você não gostou tanto quanto a gente. Eu sei. Cara, mas eu gostei. Eu não amei, mas eu gostei. Achei uma sessão da tarde honesta. Acho que... Não é, para mim é Oscar no mini. Não. Né? Não. Anne Hathaway perfeita, sem falhas, flawless. Gente, né? A Anne Hathaway, ela tá belíssima, carisma belíssima. Puro, engraçado. Ai. Nossa, que mulher. Perfeita, né, cara? Aquela hora que o príncipe tá cheirando o cabelo dela, né, menina? Eu acho que eu faria o mesmo. Eu também. E aí, menino, então, esse filme aí, temos a gloriosa, né, Solene. Que é, tá ali no seu... Menino, Renata Domingues, né? Verdade! Era o nome da Renata Domingues na Malhação. Verdade. Tá ali pra fazer, na beira dos seus 40 anos, né? Mãe de família, divorciada. Quando eu li o nome do Reed Scott no elenco, eu falei, com certeza vai ser o pai babaca. Obviamente, que ele é especificado, né? Ele é... Sim. Ele é especificado pra fazer esse papel. Mas deve sim também. Ele tá belíssimo. Uhum. Eu gosto bastante do Reed Scott. Ele tá ótimo também na Mrs. Maisel, né? Uhum. E aí, o que que acontece? Ela tá na... Já me perdi. Ela tem que... Ela tá aí nessa fase dos 40, ali chegando aos 40, separada. Uma vida ok, estabilizada. Trabalha na galeria de arte. E ela vai tá vivendo por viver dias tranquilos, né? Porque a filha e os amigos vão pro Coachella com o pai. E ela vai acampar, tipo aquele filme da Reese Witherspoon, né? Livre. Wild. Sim, Wild. E ela tá super tranquila, assim, né? Deixou a filha lá. Aparentemente, ela tem uma relação esquisita com o ex-marido, né? Com Daniel. E, beleza, ela deixa lá a filha. E quando ela tá arrumando as coisas dela, ele vem e fala assim, olha, Moreno, não vou conseguir levar elas, porque apareceu uma coisa de trabalho urgentíssima, mas você pode usar o passe VIP, sucesso demais, brilha lá, entendeu? E vai ser sucesso demais. E ela vai levando a filha e os amigos pro Coachella, e tem essa banda que é a August Moon, não é isso? O nome da banda? Sim. One Direction. Ela vai lá e ela precisa ir ao banheiro e ela acaba utilizando o trailer do Reis, né, que é o príncipe viado, né, Nicholas Galistini. E eu amei que a mulher que tá lá no, na sala de fãs com ela fala assim, ah, menina, o banheiro é pra ali. E ele sai andando num estacionamento cheio de trailer. Cheio de trailer. Escolhe um aleatoriamente e fala, bom, é aqui o banheiro. Eu fiquei assim, gata, tudo perguntou, mas não era pra ninguém. Saiu andando, atravessou um estacionamento inteiro. Aí quando ela chega lá, que o Reis sai do banheiro, ela fala, posso usar? Ele, tá bom, né? Usa aí. É. E aí, quando ela sai do banheiro, que ela vê que ele ainda tá lá, ela fala, você é um desses tarados que quer fazer ASMR de xixi? E ele, não, no caso é meu trailer mesmo. Exato. E ele sabe que a filha de Aninha, né, que é a cara dela, era fã de August Moon na sétima série. Exato, mas hoje em dia prefere mulheres modernas, né? Mas é fã no sigilo, né, menor? Que na hora que viu, foi falar com ele, ficou toda se tremendo, né, meus amigos? Uhum. Ah, mas é isso, né? Gente, mas eu preciso dizer assim, né? Eles falam que uns gostam mais do rei, outros gostam mais do outro. E é impossível ninguém gostar do príncipe, gente, porque ele está uma delícia absoluta. Aquela tatuagem de Harry Styles dele bizarra. Aquela voz rouca que ele fica fazendo toda hora. Faz, gente do céu, que príncipe, né? Cada vez melhor de popstar. E principal, né? É o ápice do príncipe é esse filme. Concordo. Camila Cabello concorda com nós. Falou assim, menina, eu peguei ele feio lá na Cinderela Baiana. É, peguei na planta, né? Agora tá assim. Peguei na planta. Eu amo peguei na planta, gente. Eu amo esse plot de peguei na planta. Peguei na planta, maravilhosa. Mas e aí, gente? Eu falei pros meninos, falei pra... Tava falando do Zanão. Inclusive, tava falando hoje lá no, na hora do almoço do trabalho, né? Que o pessoal tava perguntando, ah, você gostou mais desse ou do Anyone But You? Falei, pô, esse aqui é muito melhor do que Anyone But You, porque Anyone But You, lixo, né? Mas... Sei lá, eu acho que começa legal, acho que, tipo, faz todo sentido a questão da química que eles têm, o flerte e tal, a forma com que ele vai, né, dar em cima dela, compra as coisas da galeria mesmo sem saber o que que é, mesmo sem saber o que que é, vai comprando as coisas na galeria, nananã. Então, acho isso interessante, mas eu acho que quando tem aquela coisa do... Ai, vamos assumir e tal, e tudo que vem a partir daí, eu acho que é tudo muito... Tá bom. Ah, vamos namorar. Ai, a parte agora... de drama não me pega tanto não do filme, eu agora gostei minha bastante. Agora minha filha cabeçuda tá sofrendo, vamos terminar, vamos terminar. Eu até acho que é um bom motivo quando ela começa, principalmente que a Anne Hathaway convence a gente de que ela tá sentindo pela filha. Você vê que a filha, cara, eu amo a cena que a filha chega pra ela, né, porque ela tem essa briga com o August depois de descobrir que ele cantou a música pra ela, mas era encenação, né, e aí a filha descobre, ela fala, mas você gosta dele, ele é feminista. Aí Anne Hathaway fala, ah, ele ainda é homem, né, mas é feminista, assim, ela, ah, por que você largou um homem sensível feminista? Aí dá mó, é muito bonitinho. Só que depois eu acho que, né, por mais que eu compre, eu acredite que aconteceria nessa situação de fama extrema e tal, eu acho que o filme fica meio chatola, assim, tipo, não tem muito pra onde ir, tanto que não vai, né, fica nesse conflito, e aí a gente só tem o final semi-feliz, mas eu ainda gosto, mas eu gosto mais da parte leve do filme do que essa parte do drama profundo. E aí, Zanetti? Então, eu gosto porque, assim, comparando, vai, Anyone But You, que não tem muito a ver, mas tem porque é uma comédia romântica. Eu gosto que ele é diferente, porque a gente sempre vê os caras da mesma idade, e aí eles se conhecem, se odeiam, e se pegam, e é um filme, tipo, diferente, tem uma coisa de diferença de idade, e aí tem ele ser famoso e ela não... Eu gosto dessa coisa, e parece muito uma fanfic, gente, não tem como esse filme falar assim, não é uma fanfic. É uma fanfic, gente, não tem... E eu gosto disso aí, porque é legal, porque é diferente das coisas que a gente tá acostumado a ver. Tem uma forçação de barra que, mesmo sendo forçado, eu gosto de acompanhar, porque eu não preciso ver um filme que é 100% vida real, entendeu? Dá pra ver umas coisas meio assim. E ainda mais que você tem dois atores que são super carismáticos, principalmente ela... que ela, tudo que ela faz, ela é ótima e você torce por ela, e agora tem ele que tá fazendo várias coisas também que a gente gosta, e eu acho que vale muito a pena. Tem essa parte do drama, eu gosto da parte do drama, que ela, eu não senti isso que vocês sentiram assim, ah, que eu achei meio chato e tal. Eu gostei, e eu acho que é válido pela personagem, que é, só acho que ela é um pouco meio... Sei lá, na parte que ela tá viajando com ele e tal, ela meio que esquece desse lance da idade dela e aí volta do nada, entendeu? Mas... É, não, inclusive quando eu vi o trailer, que tem aquela cena que fala assim, ai, parece que a minha felicidade incomoda. Eu achei que era justamente naquela hora que ela fala assim, então vamos assumir, que eu falei assim, porra, vão peitar geral, vai ser foda, né? Uhum. E achei que fosse isso, mas não, isso é, tipo, depois lá que ela tá... tomando as patadas da rede social. Que assim, nem é tanta coisa assim, nem é algo muito, ó, meu Deus, como ela tá sendo linchada na rede social. E a filha, sabe a parte que eu acho? E a filha tá super de boa, de repente ela, ah, estou muito abalada. Porra, quero ficar na casa do meu pai. Ah, mas ela fica abalada porque começa a fazer guarda na porta dela e fica, não é assim, eu entendo que é uma extrapolação, mas que existe. A gente sabe que essa galera, principalmente ídolo teen, né? Porque se ele fosse um cantor mais velho também, como ele é no fim do filme, quando passa os anos, eu acho que o assédio não ia ser tão grande de fã. Mas como é um monte de menininha, doida pra ficar com o cara, eu imagino que isso pegue mesmo pra menina e tal. Uhum. Eu acho que a parte que eu mais acho forçada é quando ela... Que ela tem essa crise, né? Quando o outro carinha escroto da banda dá uma zoada nela. E aí ele chega e fala assim, você tem vergonha de mim porque eu sou mais novo? E ela fala assim, eu tenho vergonha. E eu fiquei assim, gente, nada não... É como o Zanon falou, essa parte que ela tava na viagem, ela tava super de boa, super bem resolvida. E aí de repente ela tá, ai meu Deus, sou uma cougar, pegando um menino. E essa barra do bota relógio, tira relógio também, né, gente? Ai, gente, toda hora esse relógio indo lá e pra cá, vai, dá pra mim que eu vendo e compro uma casa com esse relógio. Ah, sabado. Mas assim, eu não acho o filme como um todo ruim, não. Eu acho que ele poderia ser muito melhor, entendeu? Acho que ele poderia ser muito melhor, só isso. Não acho... Mas eu acho que é como que eu falei, igual eu falei, é uma fanficona, eu acho que não tem como mudar muito, porque elementos de fanfic estão todos ali. Então... Você só vai, né? E temos falado da questão que muitas pessoas falaram da filmagem dele ser mais escura do que o normal. Assim, para um filme, né? Normal, não Game of Thrones. Gente, eu não senti isso at all. Menino, eu comecei, o filme tava escuro. Aí eu tive que ajustar o brilho na TV. É, a tela tá mais escura, né? Tá bem mais escura do que a gente tá acostumado a ver, assim, de filme normal, sabe? Uhum. Tá bem mais escura. Se você pegar um filme lá, sei lá, botar qualquer filme antes e depois você vê esse, você vai sentir que tá mais escuro do que o normal. Uhum. Eu vi esse filme no iPad, né? Porque eu fui, tipo assim, eu estava no fim de semana aqui fazendo as coisas, eu tava tipo, lavando a louça, olhando pro iPad, fazendo as coisas no iPad. Então acho que talvez eu não tenha estranhado tanto quanto seria na TV. Pode ser. Pode ser, é uma opção. Mas eu acho, assim, entendeu? Mas no total, assim, eu acho ótimo. Acho que, principalmente por causa da Anne Hathaway, que eu acho que ela é muito, muito carismática, uhum. né? E eu ainda tava com dor de cabeça no dia que eu vi o filme, acabei vendo o filme dublado. Eles botaram a dublagem que é o oficial dela, né? Então, assim, muito... Fica muito bom de assistir. Até dublado, né? Uhum. Você vê lá nessa pesquisa de filme... 19... Esse filme também é da escola puritana, não, puritim, né, de filmes que tem sexo, mas não tem sexo, né, porque fora a cena que ele dá uma mãozada na Aninha, uh-huh. O filme não tem nada demais. Eu lembro que quando começaram a filmar, falaram, vai ser uma putaria, tenho certeza, não sei o que, e aí chega na hora. É, ele é filme Jovens Senhoras, né? Pois é, tipo, não tem nada demais. Não tem mesmo, eu achei de boa. Só a mãozada do nosso príncipe, né? Fiquei um pouco impactado ali, né? Também queria. Mas tirando isso... Também queria. Eu amo. Mas... O próximo filme é esse, sim. Esse, sim, é um filme com T de tesão. Mas né? Também não tem sexo. Não tem sexo, mas não precisa. Não, mas não tô dizendo que precisa, mas não tem. Porque teve gente dizendo que tem, e não tem. Não tem sexo. Não tem sexo nenhum nesse filme. Né? Que é Rivais. Né? No filme aí do Luca Guadagnino. Menino, não deu pra ver, mas conta aí que eu tô escutando. Com a nossa gloriosa Zendy, né? Zendaya. Com Mike Feist, né? Ai, que feinho mais gostoso do país. E também com Josh O'Connor, especialista em fazer papéis de viado, mas aqui no caso ele é hétero, né? E cara. Que é um ótimo feinho também, Josh O'Connor. Ele é um sabor. Esse e filme, os dois são bem orelhudinhos, né, menino? Faltou Dumbo nesse filme. Não, eles são bem orelhudinhos. São bem orelhudinhos. E eu acho que muito se falou sobre a questão desse filme, o pessoal inventando que tem muito sexo nesse filme, que é uma coisa que não tem, Mas esse filme, ele é um filme que exala tesão do começo ao fim. Tudo, tudo é tesão. O jeito dele filmar o jogo de tênis é tesão. O jeito de filmar o suor é tesão. Sabe? Você nunca... O filme é uma pornô, né, gente? Não você tem nunca sexo, mas viu... é uma pornô. Menino, tu nunca viu uma pessoa comer um churros? Daquele jeito. Entendeu? Né? Que é um tesão da porra. Assim, lazarento. É muito, muito gostoso, assim, né? Mas pra dar uma resumida no filme, sem falar só de tesão, né? A gente tem esses dois melhores amigos, né? O Patrick e o Art. E a gente começa a ver ali em 2019, né? Que o Art, ele é um tenista profissional, ganhou quase todos os grandes slams, só não ganhou o US Open. Só que ele tá passando por uma fase de baixa, né? Ele teve problemas no joelho, então ele tá passando por uma fase de baixa. E tem a treinadora dele, né, Zandy, que tá tentando fazer com que ele reconquiste essa confiança. Então tá botando ele pra jogar torneios que não sejam tão difíceis assim, porque ele vai fazer uma partida, acaba sendo eliminado da primeira, então ela decide colocar ele num Challenger, que é onde ele vai supostamente jogar só com jogadores muito abaixo do nível dele, e que vai ser bom pra ele poder recuperar essa confiança, né? Uhum. Só que a gente descobre que quem vai participar desse Challenger também é o Patrick, que foi melhor amigo do Art e que foi namorado da Zandy no passado. E a partir daí a gente começa a ver desde quando eles se conheceram, em 2006, né? 2006 não, 96. E o filme vai ficar fazendo essa ida e volta. Eu até vi algumas pessoas reclamando da questão das idas e das voltas no tempo. Só que eu falei, gente... É como se fosse um jogo de tênis. Vai e volta. Entendeu? E assim, violência sucedida, assim, eu achei meio confuso. Talvez, eu entendo até, por exemplo, sei lá, o que. Talvez você tenha uma dificuldadezinha em relação ao. Porque a gente começa o jogo começando, te vê o passado e a gente começa a ver também semanas antes do jogo, dias antes do jogo e tal. Talvez as pessoas se percam um pouco. Do que aconteceu em cada momento ali, principalmente os confrontos dela com o Patrick e tal. Sim. Mas é bem explicado, gente. Mesmo se você não entender perfeitamente, ah, isso aqui, ela já tinha falado isso, tipo, dá pra pegar, sabe? É um preciosismo, assim, da cronologia que eu realmente não entendi porque vocês sofreram tanto. Eu também acho que não tem nada demais. Eu acho que é super bem explicado. Eu achei que a gente geralmente debocha quando eles fazem pessoas mais velhas... na fase mais nova, né? Mas eu achei que aqui super funcionou, né? Os dois caracterizados para fazer essa fase mais nova deles, assim. Eu achei que foi muito de boa. E é muito então, engraçado, eu achei, né? Só para não perder esse tema. Quando volta mesmo, que você vê eles novinhos, eu achei a caracterização muito boa, tá? Porém, quando começa o filme no presente... Tanto que tem uma hora que o Henrique comentou comigo assim, eu não sei se era pra eles serem jovens, se não era. Porque é aquilo que você falou da Zandy, né? A gente não compra muito essa ideia de, tipo, mulher de família com filha que eles apresentam no começo. Então, no começo, eles já parecem mais jovens do que eles deveriam ser. E aí, quando volta, eles estão muito mais jovens, aí você fala, ah, tá, agora eu consegui captar, né? Mas é difícil, iníciozinho, entender que eles são, tipo, 30, quase 40. Quase 40, né? Mas eu acho super difícil mesmo levar a Zendaya a sério como mãe de família, assim. Pra mim é muito, muito complicado. É, Zendaya e Mike, né? Porque tirando o Josh, nenhum parece aquela idade ali. Que Josh é meio acabado, né? Com aquela carinha mais maltratada. Mais maltratado pela vida! Ele é, coitado. Não é que ele é, né? Novo pobre, vivendo no carro. Não tem dinheiro pra nada, nem pra pagar um hotel, né, menino? O pobre. E Zendaya falando, vai pedir dinheiro pro teu pai, garoto. Porque tem essa coisa, né, de que, tipo, todos eles são privilegiados, né, só que o Art sempre conseguiu usar esse privilégio a favor dele, porque, na verdade, os dois são brancos, né, então os dois têm esse privilégio, mas é muito engraçado ver como a Tashi, né, que ela era esse prodígio do tênis, sempre foi uma jogadora poderosa, e que quando ela se machuca, né, e ela perde essa coisa de poder jogar e se torna essa treinadora. Tava até falando com o pessoal lá no trabalho, de que a Tashi ela pode gostar muito do Arte e pode gostar muito do Patrick, mas a paixão dela é o tênis. Uhum. Ela não ama nenhum dos dois. Eu acho que o filme faz muita questão de mostrar isso durante muitas passagens no filme, né? Sim. Quando o Arte no começo diz pra ela, ah, eu te amo, ela fala, eu sei. Ou quando o Patrick vem pedir pra treinar ela e ela, tipo, tá... E depois eles transam e ela fala assim, ah, tá, você acha que isso vai acontecer alguma coisa? Não, ela tá de boa, né? E quando, até mesmo no começo do filme lá, quando a gente tá vendo o flashback, que eles estão lá se pegando na faculdade e que ele começa a falar sobre o jogo, ela começa a falar sobre o jogo dele e ele fica irritado e quebra o clima, e ele fala, a gente ainda tá falando sobre tênis? Não, e essa cena, se você pensar assim, né, que é talvez a cena mais próxima de parecer sexo no filme, né, porque eles estão ali se agarrando na cama e tal. Sim. A parte que eles estão mais entregues ao desejo em si é quando eles estão falando do Arte. Do Arte. Depois que eles, porque eles ficam, ah, ele isso, ele aquilo, não sei o que, hahaha. E aí quando eles param de falar sobre o Arte e vai essa história do tênis, ele não quer falar e ela tal. Tipo, morre totalmente, assim. Eu achei isso muito interessante, como realmente, tipo, o combustível entre eles, tanto entre os dois meninos, sempre foi, tipo, essa disputa, né, que eles ficavam, levavam meio na boa no começo, depois, tipo, deu uma afastada neles, quanto ela em relação aos dois. Tipo, ela só tá interessada neles dois também, fora o tênis em si, quando tem a ver com o outro. Sim, e até é engraçado nessa, aquela cena que... Que ele, o Arte e a Tashi vão almoçar, e aí ele fica falando, né, de que o Patrick tá por aí com as menininhas, não tem responsabilidade e tal, não sei o que, nananana. E ela sai puta, né, e aí depois o Patrick vem e fala assim, ah, fiquei sabendo que você tá aí ficando dando mole pra minha namorada e tal, não sei o que, você é uma cobra, não esperava outra coisa de você. E ele ficou de boa, sabe? Disso, de saber dessa questão da disputa também. É muito, muito gente, interessante assim, essa forma de abordar esses personagens. A linguagem corporal deles dois me pega muito durante o filme. Porque, assim, claro, tem a cena do beijo, né? Que é a sequência toda maravilhosa. Mas você vê as coisas que eles fazem, tipo assim, nessa cena do churro mesmo, né? O Patrick, ele, tipo, puxa o banquinho do Arte pra ficar mais perto dele, tipo, pra entrelaçar a perna. Na cena que eles estão vendo a Tashi jogar a primeira vez, né, que eu acho maravilhosa, tá com uma musiquinha supertinha, assim, eles ficam tipo, ah! E aí, tipo, um pega no joelho do outro, assim, na arquibancada. Uh-huh. É um negócio muito. É realmente. A direção de Guadagnino foi primorosa aí no fetiche que ele teve com esses homens. Exato. E eu digo que a forma como o Guadagnino dirige esse filme, tanto quando ele tá falando dos meninos, quando ele tá falando da Tashi, é quase uma coisa juvenil, né? Quando você tá descobrindo o sexo, você tá descobrindo os outros corpos, é uma coisa muito juvenil dessa fase dali da adolescência. Sim. Pra juventude, que os hormônios... Eu acho maravilhosa a cena que ela vai perguntar se eles já tiveram alguma coisa e um ficando querendo contar o outro não, né? E aí ele fala assim, eu ensinei ele a se masturbar e tal. Ele me viu fazendo tal e a gente, tipo, ficou fazendo ela em silêncio. Tipo, aí ele, não, né, a gente falou da fulana e não sei o quê. E ela toda interessada, assim. E, tipo, quando eles chamam ela, né, é uma situação meio escrota. Porque, ah, vai lá no nosso quarto de hotel. Aí você pensa, porra, a menina sozinha com dois caras, não sei o quê. Mas ela tá dominando totalmente a situação, tipo... Tanto que ela põe os dois pra se beijar, dá aquela inclinadinha, aí fala, tá bom, vou embora. Aí você fica assim, puta que pariu. É, ela fica administrando e ela fica estimulando eles o tempo inteiro, porque ela já sacou o que eles querem com ela, e ela já sacou entre eles dois. Então ela fica ali, né, atiçando. Tanto que quando ela deixa eles dois... Em nenhum momento tem aquela estranheza. Eles continuam. É, aí. Eles não ficam tipo, ai, que merda que isso aconteceu. Tipo, a vida deles segue, né? Exatamente. Exatamente. E a gente sabe do que rolou esse rolê da masturbação, mas a gente não sabe se rolou uma outra coisa entre eles. Mas acho que em vários momentos fica insinuado que pode ter rolado alguma coisa a mais, sim, ali entre eles, né? Ao longo desse tempo. E é também engraçado, né? Até mais pro final. Quando o Patrick entra na sauna, né? Ele entra sem toalha. Uhum. E aí o Arthur tá lá e ele fala, você vai ficar mostrando esse pau aqui pra mim, aqui, como se você fosse o rei do mundo, achando que você vai me intimidar, alguma coisa, você vai provar alguma coisa pra alguém. É muito interessante, assim, sabe? Sim. Eu acho que tava faltando um filme pujante, assim. Ele é um filme... A trilha é foda também, eletrizante, né? Faz... Boa. Então, amigo, isso eu preciso falar, que eu acho que eu saí do filme e falei pra você que eu achei uns excessos, né? Ela é intrusiva em alguns momentos. É, então, eu entendo super a intenção. Eu não vou dizer jamais que ela não cabe. Eu entendo que, tipo, tem horas que a cena meio que não tem aquele ritmo e ele quer imprimir isso, ele quer mostrar essa disputa, ele quer mostrar essa pujança e tal. Só que tem horas que eu acho que ela me distrai mais do que ela ajuda, assim. Porque é isso, essa cena da sauna, eles estão lá se olhando e a trilha tá... Tipo, eu acho que tem horas que casa muito bem, tipo, essa cena que ela joga a primeira vez que eles estão olhando, eu acho que casa super. Tem outras horas que tá o tecnozão, tá? E tem horas que eu acho que dá uma banalizada, assim. Tipo, eu acho que talvez ele tire a força das cenas em que ele funciona usando tanto, sabe? Mas escolhas, né? Não vou falar do diretor. Então, assim, eu não fui comprado pela trilha o tempo inteiro, mas quando eu fui comprado funcionou muito. Então, é isso. Não vou dizer que tirou nada do filme, mas teve horas que eu falei assim, podia ter usado com um pouquinho mais de parcimônia. Sim, eu acho que tem momentos realmente que ela é um pouco intrusiva, assim, ela pega assim você e ela te tira até do que tá rolando ali, sabe? Mas eu acho que ela acaba casando muito bem pro clima do filme, principalmente o clímax ali, o jogo, né, e tal. Uhum. E quando você vê, né, que o Patrick pede pra ela treinar ele, e ele fala não e tal, ele fala, mas ele quer se aposentar, ele não quer fazer mais, você vai perder o interesse nele quando ele se aposentar. E aí, logo depois que o Art fala pra ela, né, ganhando ou perdendo, eu vou jogar só esse ano e eu quero parar, entendeu? E ele fala assim, e você vai me amar depois disso? E ela não responde pra ele. Sim. Ela não responde. Nossa, eu acho essa cena toda, assim, porque eu acho que a personagem dela é uma pessoa que eu não simpatizo, tá? Em muitos momentos do filme, né? Não seria amigo, aquele plot. Mas eu acho a personagem fascinante, assim, porque na relação dela com o Art, você vê que, sei lá, eles ficaram juntos, mas ela não queria ficar com ele desde o início, né? Desde que ele perdeu o primeiro jogo ali pro Patrick. Ela fica, mas eu acho que até o Patrick diz isso pra ela, tipo, ele fala assim... Não tá dando certo entre a gente porque eu trato você de igual pra igual. Ele, tipo, é submisso, é o cara que você vai poder moldar. E é isso Sim. que ela faz com ele. Ela vai, tipo, ele não quer mais jogar, ela tá brigando. Nessa cena que ele tá chorando, disse que vai me amar, não sei o que. Ela fala assim, se você perder, eu vou te deixar. Uhum. Ele olha, tipo, perdidaço, e ela fala assim, ajudou, tipo, como se ela estivesse fazendo, tipo, não tô falando sério, mas tô tentando te ajudar. Não, ela tá falando seríssimo, né? Tipo, ela tá falando seríssimo, sim. E eu achei, cara, essa personagem, a interpretação da Zandy me vendeu completamente. Eu achei muito legal como essa personagem, ela, tipo, ela é... Vou falar a palavra em inglês, que eu não vou saber agora. Ela é unapologetic, né? Tipo, ela não para no momento pra dizer, ai, gente, não é bem assim, amo meu marido, não sei o que, amo meu... Não, ela tá o tempo inteiro muito clara de quais são as intenções dela, de como é que ela não poder jogar mais tênis. A única forma que ela encontra de se realizar é treinando, seja um, seja outro. E eu achei muito foda isso. Eu falei, cara, que legal ver uma protagonista que ela chega a ser antipática por conta disso, mas você não deixa de se interessar pelas dinâmicas dela, sabe? Eu fiquei realmente muito satisfeito. Não, em nenhum momento. E foi uma forma dela conseguir, de certa forma, realizar o que ela não conseguiu fazer. Foi através do Art, né? Mas ela tem essa frustração dela não ter conseguido ser, já que ela era a grande promessa, que tinha os contratos fechados e tinha um monte de coisa. E ela fica tentando realizar isso através dele, Sim. né? E ao mesmo tempo ela cria um ressentimento gigante, né? Porque ela fala assim, pô, esse cara me tem do lado, que sou uma treinadora foda, que eu podia ter... E ele não chega no potencial que eu quero que ele chegue. Sim, eu acho que ela aceitou ficar ali do lado dele... Quando ela sofre ali a queda, e ele fica do lado dela, né? Ali, naquele primeiro momento. E ali ela meio que falou assim, pelo menos eu sei que eu posso contar com esse cara vai estar aqui, que até o Patrick tinha falado, né? Como ele me venera, ele vai estar aqui do meu lado, porque eu precisar. Sim. Se eu me recuperar ou se eu não me recuperar, então. É, porque o Patrick não, tá, não ia cumprir essa função pra ela. Ela já vê desde cedo que, tipo, ela não vai dobrar ele tão fácil, né? Exatamente. Exatamente. E que ela vê que com arte ela tem essa chance mais, né? E sempre acaba ficando essa coisa meio mal resolvida entre ela e o Patrick, né? Porque eles acabam tendo recaídas ao longo do tempo, né? Sim. Ficam tendo esses encontros, recaídas, assim. Inclusive, ela tá lá pegando na mãozinha de Patrick na mesa com o marido vindo, né? E aí ele olha quando olha, então vai lá. Acabaram de noivar e ela tá lá coisando, sabe? E ela transa, e ela também, você falou essa questão dela ser unapologetic, ela transa com o Patrick pra, tipo, manipular ele pra que ele perca o jogo. Sim. Pra que o Art se sinta motivado a continuar, né? Mas ela ainda fala pra ele assim, perde o jogo, mas faz parecer que foi... É, que você difícil. Queria ganhar. É. E eu acho foda que ele fala pra ela assim, quando ela perde a primeira vez pra ele perder, ele fala assim, não acredito que você vai fazer isso com ele. Isso é muito pior do que você transar comigo várias vezes e tal. Uhum. Realmente é, assim. E tem uma parte dela no carro também que, tipo, ele tá meio que tentando seduzir ela. E ela fala meio sério, meio brincando, mas muito sério. Se você perder, eu transo. Tipo... Exatamente. Se você perder, eu transo. É. E aí eu aí tem esse jogo lá que vai rolando durante o filme que a gente vai acompanhando, né? E eu confesso que quando o Patrick faz o sinal de botar a bola no meio da raquete, falei, caralho, que filha da puta, né? Pra desestabilizar o mocinho que tinha acabado de entrar no momento bom do jogo, né? Tinha conseguido ganhar o set e tal. E ele desestabiliza o cara total, né? Porque ele puxa lá que... se você botar a bola aqui no meio, você já transou com ela, né? Desestabiliza. Sim. Desestabiliza ele todo, assim. E a pergunta é, muita gente não gostou do final. Nossa, eu amei o final. Eu achei maravilhoso o final daquela forma, assim, né? Achei muito bom. Primeiro porque, pra mim, eles conseguiram resgatar esse elo que eles tinham entre eles, né? Os dois. E ela, você lembra que você faz o Leoz gosta da rima visual, né? Quando a Zandy ganha a primeira partida dela, lá a final, aquele grito que ela dá, né? De tipo, soltar tudo aquilo, é o mesmo grito que ela dá no final, assim, tipo, caralho, agora foi essa porra, entendeu? De botar pra fora também tudo aquilo que tava angustiando ela por quase 20 anos, sabe? Sim. Não, e eu acho que assim, as pessoas ficaram no tipo, será que o Patrick ganhou? Será que o Art ganhou? E, né, gente, como diria Dilma, ao contrário, todo mundo ganhou. Porque ela, a partir dali, ela vai ter duas rolas para fazer o que ela quiser, né? Ao mesmo os tempo, dois, se quiser, inclusive. Os dois, eles têm essa... Porque o Patrick fala, né, antes de jogar, eu sinto saudade de jogar com você, eu queria que fosse divertido de novo. E aí você já vê que o Art já tá no momento que ele não leva muito assim. Quando ele vê que o Patrick tá tentando perder, ele começa a perder também de propósito, né? Que os dois ficaram ali de igual pra igual. E o Patrick dá um sorrisão, que a partida começa de verdade, que é a hora que Tasha começa a prestar atenção como ela jamais antes. É. E ele fala, cara, pra mim a situação tá resolvidíssima, assim, não importa. Eu acho muito claro que o Art não ganhou, porque afinal ele pula por cima da rede, né? Pra levar um abracinho do seu amor. Sim. Então, assim, não tem como o ponto dele valer. Eu entendo muito pouco de regra de tênis, mas eu acho que se eles quisessem forçar que agora eles estão empatados, porque um ganhou uma partida e outra, não vai rolar. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se o Art ganhou também, eu acho que pouco importa. Não, isso é o de menos, entendeu? Pois é. Acho que é o de menos. Eu acho que o que fica ali é a exploração, o ápice dessa relação de 20 anos ali. Sim. Que se perdeu e que eu penso que foi um momento de reconexão e reencontro deles ali. Sim. E eu acho que ela acho própria, assim, tipo... Quando digo reencontro genuíno, né, assim, deles. Uhum. Eu acho que ela, por mais que ela diga, eu quero que ele ganhe, que ele isso, que a confiança aquilo, ela vê que a confiança dele foi recuperada ali, de certa forma. Sim. Independente dele continuar a carreira ou não. Tipo assim, ela acho que aquela partida é muito importante pra eles, e tipo, porra, agora Eu tô vendo esse cara aqui, que foi meu marido aqui, assim, mas era mais um, meio que um capacho meu. Tô vendo com outros olhos mesmo, e tô vendo os dois, né? Que são os dois caras da vida dela com outros olhos. E eu acho que, assim, a relação dos três ali, gente, só decola. Não tem como retroceder, não. Também acho. E eu acho isso, não, assim, se tivesse tido uma cena a mais, eu não teria gostado. Eu achei que ela terminou exatamente onde teria que terminar. Não, poderia cagar tudo se tivesse uma cena a mais. Pois é. Poderia cagar tudo. Acho que terminou ali no momento exato onde é pra acabar. E a conclusão fica a teu critério. Inclusive, eu já tô fanficando horrores, os dois, os três, os quatro, que... É, você entende o que aconteceu, você decide ali, a partir daquela cena final, pra onde foi. Mas pra mim foi muito satisfatório mesmo. Aí eu amei, gente. Outra cena que eu achei meio excessiva, assim, mas eu entendo também, é a do redemoinho, né, menina? Aquela cospe na cara dele, tipo, o céu da DC. Eu falei assim, acho que podia ter sido um pouco menos, mas tudo bem. Faltou só aparecer Darkseid, né, menino? Exato, fiquei esperando o lobo, né? Mas foi excelente. Eu gostei. Gostei bastante. Mas é isso, gente. Se você ainda não viu o glorioso Rivais, menino, pelo amor de Deus, vá no cinema, ou então assim que estiver disponível nas lojas digitais, assista, porque é filmão bom demais, tá? Filmão muito bom mesmo. Vale a pena, tá bem? Vamos então aqui pra última parte, né, última pauta, porque Grey's Anatomy voltou de seu hiatus, né? Voltamos aí para a reta final da temporada, né? Apenas 3 episódios agora faltam, e... Voltou com o episódio morno, né, menina? Achei bem morno esse episódio de retorno. Mas estamos vendo aí algumas histórias caminhando, né? Tipo, a Amélia e a Doutora Vulsa começando a se aproximar, né? Fazendo, jogando Candy Crush juntas. Ah, e eu tenho uma confissão pra fazer. Tô achando uma fofura, Nathaliezinha. Eu acho que tá indo de uma forma legal. De uma forma legal, né? Mas confesso que achei... O PT de Amélia sobre o tempo de tela de Scout um pouco esquisito. Foi bem estranho. Achei porque ela nem cuida da criança, né? Exato, só fica com o pai. Essa mulher tá caçando mulher agora o tempo inteiro pra mamar e aí fica querendo dar pitaco no que o pai tá fazendo. É, deixa com a namorada do pai, né? A namorada do pai que cuida e aí fica passando nessa, assim. Eu achei isso... ruim, assim, de verdade. Mas foi até aquela coisinha ali que teve pra ser mais um pontinho de diálogo entre ela e a doutora Nathalie, né? Doutora Nathalie Moraes. Teve mais esse tempinho. E também tivemos a barra, né, de Schmidt querendo saber por que Nathalie Moraes odeia ele, né? Por que você me odeia? E aí ela falou assim, garotão, te odeio não, para de ser doido. Só quero que você decida a sua vida. Não vai fazer as coisas só porque o Dr. Cobalto falou que tu deveria fazer, não. Parece ser louco. Ah, Schmidt é um personagem bem difícil de recuperar, né? Porque parece que eles não estão tentando. Tipo, ele, eu quero fazer pediatria porque tá precisando, né? Ela, tá bom. É, tem vaga. E ele fala assim, eu super mandei bem na cirurgia, step up, não sei o que. Ele fez porra nenhuma. Não, eu fiz a cirurgia... Link falou que mandei bem pra caramba e você ficou não lá sendo elogiado nada. Por fazer o mínimo. E você não fala nada, por favor, não fala. Ah, porra, vai dar meia hora de cu. Cresce, meu anjo. É. E aí, assim, achei ridículo esse plot de verdade. Não estava esperando que Midori fosse dar esse gelão em Helm que ela deu, hein? Não tava esperando que Midori fosse ser tão firme. Achei que ela foi firmona. Falou, é? E achei que realmente era uma desculpa meio besta, né? Ah, não te mandei pra cirurgia porque não posso ter favorito. Não posso ser favorito, só que ela tirou a Midori da cirurgia boa. Não é que ela, tipo... Exatamente. Não... Exato. Né? Tá bem esquisito isso. Eu também achei. Mas, assim... Qual é a finalidade daquele caso desse menino do tiro, gente? Que não vai pra canto nenhum. Não vai pra canto nenhum esse caso do menino do tiro, né? Fica só Dr. Costinha lá o tempo inteiro. Porque Dr. Cobalto, né, tá com essa barra de que vê um sangue, vê uma cirurgia. Nossa, assim, ai, meu Deus, tô morrendo. Exato. Aí, de repente, o homem... Tô bom agora. Tô bom. Desce aí, desce o tubo 12. Bisturi. Você que... Matando o tubo 12. Não, e o menino do dinheiro, ele tá ali há vários dias, de fato, sem fazer nada. E o saco de dinheiro continua desaparecido, né? O saco de dinheiro continua desaparecido. Eu fico assim, tá... Eu fico realmente tentando entender. Aliás, um questionamento que veio a mim nessa semana, depois de assistir Grey's Anatomy, foi que esse hospital, né, Seattle Grace, ele é um hospital que me impressiona. Além dele ter outros estacionamentos, novas áreas, como a gente descobriu que tem um presídio dentro do hospital agora também. Uhum. Adorei Midori falando assim, nunca vim aqui nessa área e pede, ah, meninas, é claro, porque não existia aqui. Até esse episódio, né? Até esse episódio não existia, realmente, ninguém nunca veio aqui. Que é o plot de que esse hospital só tem médicos que são chefes, né? Porque marido de Meg, chefe do cardio, chefe de si mesmo, né? Owen, chefe do trauma, chefe de si mesmo. Link, chefe da ortopedia, chefe de si mesmo. Amélia, chefe da neuro, só tem ela na neuro. São chefes de si próprio, né? Não tem nenhum subordinado. Você lembra a época que tinha o Derek da madrugada, que era um careca que ficava e dizia, uh-huh, ah, fica nos turnos ruins. Nem isso eles dizem mais, né? Que tem esse nem povo. Que agora eles fazem um turno na madrugada também na prisão. Só tem a galera que é chefe, só que não tem nenhum outro subordinado. Uhum. Entendeu? Você é chefe de você mesmo, cara. Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum essa merda. Tudo Zedu. Eu fico... É, exatamente. É exatamente isso. Eu fico assim, meu Deus, por que que isso tá acontecendo, cara? Que momento. E igual Merenda, gente. Amo Merenda Bailey. Mas tem hora que ela se passa também, né, gente? Tem hora que essa gata se passa, né? Porque ela tá museu. Ela vive do passado. Ah, porque eu fiz isso, porque eu tenho a clínica, porque eu tenho esse tipo de emprego, porque eu fui de filho. Caralho, viado. Supera, pelo amor de Deus. Eu amei que eles botaram Bailey, um tema que Bailey tá precisando descansar, tá precisando estar, assim, que ela tava 6 meses de férias até o ano desse. Aham, exatamente. Uhum. Exatamente. Mas é porque o roteirista trocou, eles não lembram dessa parte, né? Eles esqueceram. Sim, sim. E aí a gente tem que ver o casal Simone e Mike Chang, né? Cozinhando, estudando. Eles desceram o sarrafo, né, em Bailey, né? É, eles desceram o sarrafo em Bailey falando assim... Tamo aqui 3 dias, 3 noites sem descansar, sem dormir, sem comer uma barrinha de cereal. Aí a Miranda fala, seus filhos da puta, vão embora daqui agora. E aí eles decidem fazer lá umas comidas, né? E aí, de repente, surge essa sinergia, né? Essa química do mal, que deixou o Dr. Costinha como? Chateadíssimo. Ah, bicho, perdeu o quarto, né? Poxa... Que pena. Eu achei que ele ia chegar e ia estar Mike e Simone mandando ver. Né? Eu achei. Eu achei também. Arrumando também jovens. Achei. Eu também achei. Mas tava só arrumando o quarto mesmo, né? Não tava macetando. De ladinho, coraçãozinho. É, querida. Tá pensando o quê? Mas, agora o auge pra mim foi Caterine, né? Mandar Link e Nathalie agradarem os doadores, não sei o que e tal. E aí, Link, que é uma pessoa que até um dia desse estava sendo hostilizado no hospital por matar atletas, né? Aham. Uhum. Tem esse plot. Ele fala, não, vamos fazer a cirurgia que a menina quer. E Nathalie super contra. Chega na hora, a menina pergunta, e aí, Nathalie, o que você acha? Ela, ai, uma droga, você ter que decidir isso, não sei o que. Eu falei, gente, mas até agora ela tava achando a cirurgia um cu. Vai deixar fazer. Quando o Link faz a cirurgia, é um cu de fato, tira mais um pedaço do fêmur da menina pra poder fazer, pra encaixar, que daqui a uns anos vai ter que refazer tudo, igual a Nathalie falou. Mas aí ele fala, não, tá tudo certo, é isso mesmo. Como pode? E ele é o chefe. Eu acho que o Link, assim como deixou o Scout um tempo de tela que não era necessário, ele fez uma coisa desnecessária na cirurgia também, né? Deixou o ego falar mais alto. Exatamente. Mas não é sempre assim? É sempre assim. É porque o Link mal do mundo, né? Até um dia desse era transfóbico, gordofóbico, um monte de coisa. Aham, mas agora ele é do bem de novo, né? E eu não aguento, gente. Gente, o Joe, que tá parecendo uma jovem senhora a cada dia, mas não sei se ela tá grávida, se ela tá se escondendo. Ela usa umas roupas folgadas, uns negócios, uns cabelos estranhos. Não tô entendendo qual é a mãe é a skin mãe de família. Agora. Adoro. Inclusive, esse plot que surgiu que eles não querem ter filho, não sei o quê, faz sentido, né? Que Joe tá aí pegando criança no, na lixeira. Link deram pra ter 15 filhos com a Amélia. Exatamente. Eu fico assim, tentando entender o que, que eles querem fazer. Pelo menos Meredita não apareceu, né, nesse episódio. Pelo menos. Graças a Deus, chata. Cansou de roubar o jato de Catarina, né? De roubar o jato dela. E você viu, né, que falaram que a finale vai responder todas as expectativas que a gente tá com o plot de Meredith. Eu falei assim, quais? Eu não tô quais, com expectativa, né, nenhuma, né, gente? Né? Só quero que ela saia de vez, chata demais. E eu amo que também tem essa coisa, né, de que Catarina tem essa barra desse câncer, né? Que ele só aparece quando é conveniente pra história. Se ele não é conveniente pra história, eles não fazem menção disso, e tanto faz como tanto fez, entendeu? Não serve pra história? Tudo bem, a gata tá aí por aí, voando, indo e voltando, fazendo e acontecendo. Mas se a gente precisa de alguma coisa, de um arco dramático, aí a gente lembra que ela tá doente. Que tem uma bola de boliche na cabeça dela. E aí você fica assim, tá, não era pra ser tão permissivo assim, né, amigas? Mas eu já não sei mais. Eu não sei mais pra onde vai. Mas é igual esse trauma do Dr. Cobalto, que também só vem pra dar uma dramatizada. É, não, esse trauma do Dr. Cobalto veio pra nada, do nada, porque não tem nem justificativo. Ah, não, ele ficou assim porque no dia lá do prêmio de Doutora Merenda Bailey, ele pensou em tomar um goró. Tá bom, vida que segue. Mas isso não tem a ver com a sala de operação. É? É. Não faz sentido. Entendeu? Se tivesse um tiroteio igual foi com a Cristina Yang lá, o avião caindo, meu sapato, tudo bem, perdoaria, Dr. Cobalto. Mas só o fato de, ai, quase trair a confiança de todo mundo que ia tomar um Beer Night. Ah, pelo amor de Deus, velho, você nessa idade, condição, né? Com essa palhaçada, né? É. O homem começou a sair se aposentando, tá aí firme e forte, né? Ficar nessa palhaçadinha, é foda. Aí depois eu vejo o menino Marcelo lá no grupo reclamando. Ah, é porque toda a série só tem que durar 3 temporadas. Pra não acontecer essa merda. Que já tá em 20 temporadas. Troca de showrunner, troca de roteirista. E os caras não sabem mais o que fazer. Ninguém, entendeu? Evolui, ninguém faz nada. É, os caras não têm o que inventar. Entendeu? Ainda é melhor acabar uma merda dessa do que deixar o negócio... Tá, e agora? Inventando áreas. Ah, não, no caso de Grey, o melhor é não acabar, né? A gente tá aí. Agora... É, entendeu, mas... Dedicado. Meio broxol, assim, né? E agora faltam, sei lá, 3 episódios pra acabar a temporada, né? É, mas prometeram também que a história dos internos estarem todos a perigo na carreira também vai chegar no final apoteótico. Final apoteótico, puta que pariu. Tô até olhando aqui se já saiu o trailer do episódio que vem, pra ter uma ideia, né, menino? Porque tá aqui, Grey's Anatomy... Blood, Sweat and Tears. Vamos ver o trailer do episódio da semana que vem, que a gente sempre vê. Vamos ver aqui. Blood, Sweat and Tears. Será que até o final da temporada eles vão operar de novo, gente? Porque, né? Já estão aí na boca do corpo, tá, sem ninguém operar nada. Complicado. Merenda aí, back to base. E bem, né, menino? Cavando essa vaga de personagem fixo na série, né? Porra. Pérola de sabedoria pra Merenda. Vamos ver. Quer ver. You went back to basics. Worked together, and you're ready to move forward. Does that mean we're allowed back in the OR? Effective immediately. Hi, Caroline. I'm Dr. Beltran. This is Dr. Millen. I'm Emmy. Welcome to Emmy's world. We're just living in it. She's been my problem child since day one. Ah, não, gente. Ah, gente, o que esses dois... Amo o plot da floresta. Ted e Owen no filme 127 Horas. Gente, mas vou dizer, do que tá nessa promo, a coisa mais interessante é até de Joey no mato. Porque o resto, ai, tem essa paciente aqui, ai que legal, uau. Que é a paciente que marcou minha vida. Ai, cara, não é possível, cara. Quando eu penso que essa série não pode me surpreender mais. Ela vai lá e me surpreende. Isso porque depois desse episódio aí só vão faltar 2 episódios, né? O 9 e o 10. Ai, meu pai do céu, cara, muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas vamos então para comentários aqui, então, gatinhas, da última edição, edição 403, que falamos de Garotos Detetives Mortos, falamos de American Horror Story Delicados e muitas outras coisas mais. Começando aqui com o comentário de Henrique Simão, né? Não conheço esse menino, deve ser interessante, deve ser gente boa, bacana. Dizendo: olá, logadores! Olá! Não vi nada da pauta, então vou comentar sobre outras coisas boas. Acabei de ver a quinta temporada de The Oval, sempre entregando atuação, roteiro, efeitos especiais e maquiagem, tá? Menino, disse que acabou The Oval com tiroteio na Casa Branca, todo mundo se atirando. Mas não é todo dia que tem tiroteio na Casa Branca em The Oval, gente? Não, geralmente os tiroteios são fora, né? Tipo, os seguranças do presidente e tal, agora foi dentro da Casa Branca. Bafo. A segunda série que quero comentar é X-Men 97. Se algum dia falei mal, não era eu, era o Megamente no fake. A série está muito boa, menos Jean. Scott! Dor de cabeça, desmaio. Deixo uma pergunta para vocês. Será que a Marvel não queimou cartucho com um roteiro bom fazendo desenho, ao invés de usar esse roteiro bom num filme ou sequência de filmes bons? Beijos. Eu falei pra ele, até a Marvel resolver fazer X-Men de verdade, melhor as pessoas usam os roteiros que tem, né? Porque tá aí Kevin Feige querendo ser zebra. Exatamente. Exatamente. E semana que vem vamos falar aí do season finale, né? De X-Men 97. A Zanon vai vir preparada, né? E talvez a gente tenha a expert Erika Ribeiro aqui pra falar sobre X-Men. Provavelmente vamos ter a Erika Ribeiro aí passando a conta e fechando a régua de X-Men 97. Gente, a Erika vai ficar acordada até meia-noite pra gravar? Tá. Será? Vamos descobrir. Próximo comentário de Júlia Albuquerque. Agora a Júlia é certa, tá, Léo? Júlia Albuquerque, tá bom? Ai, tá preocupada de ir pro Rio, hein? Finalmente atualizado nos podcasts a tempo de comentar. Mesmo com a pauta sem nada que salve. Sempre teremos as amenidades. Vocês são maravilhosos. E PS, depois que ninguém morreu no show da Madonna, acho que sobrevivam uma semana no Rio. Amo. Amo. E aí a gente tem agora a Júlia Caldas, tá? Júlia Caldas, que é da Holanda, Léo. Júlia Caldas da Holanda dizendo. Que trabalha no Books. No Books, exatamente. Dizendo, ai, por favor, comentem mesmo o filme de Sapatão da Kristen. Comentamos. Só eu que valorizei. Desculpa, não ter gostado do cocô. Trans, do cocô e nem da Ruka, né? Mas tá aqui, ó. Vi no cinema umas semanas atrás e quero muito ouvir os comentários de vocês. Tá? Vou tentar ver Challengers pra estar update na discussão da semana que vem. Espero que esteja. E ela botou aqui um PS. Eu não sou a Júlia que tem medo de ir pro Rio. Mas depois de anos morando no Rio, eu só volto pra lá em momentos de emergência mesmo. Leoz tá errando as Júlias todas. É, o Júlia Verso. Júlia Verso. Próximo comentário aqui de Marcelo Souza dizendo: vi que essa Sonho de Verão tem 5 episódios de 30 horas. O que é isso? Um filme ruim, segundo Leoz. E ele fala aqui, sobre The Veil, como as séries não conseguem ser dinâmicas com 6 episódios? Me lembro de outras séries que em 6 episódios acontecia muita coisa e tinha pelo menos uns 10 episódios a mais e temporadas. Pelo visto, as séries deveriam ser filmes, né? Sobre série de espião, prefiro a minha Patriot, que é ainda mais reverente. Mas ninguém sabe que série é essa, né? Então, né, menina? Vamos fingir. Tô brincando, Marcelo. Eu sei que série é Patriot, tá? Do Prime Video, tá? Mas, no geral, as pessoas não sabem. Próximo comentário aqui de Levi Ventura dizendo: mais uma série no universo de Sherlock? Já não tá bom não, hein? Eu entendo toda a era de ouro dos grandes jogadores de Survivor, mas consigo me divertir bastante com essa nova era e os personagens que surgiram nessa fase do programa, hein, Leózio? Ai, gente, eu até veria se não fosse um programa de 1h30 que eu tô mostrando o passado das pessoas, a vida aqui fora. 1h30, tem isso? Tem isso. Que raiva dessas séries que poderiam ter sido filme que nem essa Noite de Verão. As histórias poderiam até ser interessantes ou degustáveis se fossem resumidas em um filme. Mas esticam numa série onde vão ter que encher linguiça e prolongar histórias sem necessidade. Achava que Damn já tinha ficado com Deus do cancelamento. Do nada, voltando na segunda temporada. Garotos Detetives Mortos, pelas imagens que vi e o que já escutei, me passou a ideia de uma Julie e os Fantasmas, bem distante. Poderia, né? Mas não é. Pra dizer que é cool. Fiquei mais interessado em ver a série do TCC do Léo mesmo. Amo. E tenho que concordar com o Zanon, que essa semana as séries da pauta foram complicadas, viu? Ainda bem que temos vocês para alertar a gente do que passar longe. Mas é isso, para poder alertar vocês, alguém tem que assistir. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Só por isso que Sasser cria séries para ver no metrô. Garoto, e esse? Edu! Vamos aqui para os comentários do glorioso Spotify também, né? Que você pode deixar seus comentários lá no Spotify. Começando com a nossa gloriosa Luciana lá Lightroom, dizendo: ouvindo esse logado despretensiosamente e do nada um debate sobre imposto de renda envolvendo meu nome. Oh, posso deixar aqui publicamente um agradecimento para a Luciana? Pode. Usei a pré-preenchida, né, menina? Do Sou Gov, um hino. Mas eu falei com você também, mulher. Eu sei que você falou, mas eu tô agradecendo a Luciana porque ela é contadora, foi ela que fez, né? O sistema. Entendi. Você que me falou tudo, mas assim, que eu fui agradecer a Luciana pessoalmente, que eu falei, eu sei que foi você que criou, né? Então adoro! Foi realmente especial. Quero ver se vai funcionar, Sassi. Você pode me explicar por que acontece? Eu fiz, né? Abri a pré-preenchida, adicionei umas coisas e tal. Só que aí na hora que eu fui fechar o programa, ele falou assim, agora a gente vai te deslogar do seu Gov e não sei o quê. Quando eu logar de novo, vai estar as coisas que eu salvei lá ou vou ter que fazer? Não, vai estar tudo que você salvou. Ah, tá, porque eu fiquei preocupado. Falar as coisas que não estavam na pré-preenchida, as coisas que eu, né, alterei, não sei o que, vi que tal, vai estar tudo. Ainda nem comecei essa treva. Mulher, eu só tô fazendo porque eu vou viajar, né? Preciso garantir que antes de maio acabar. Tem que fazer? Final de maio. Ai, gente, tem 20 dias ainda. Mas quando tu pensar que não, já chegou os 20 dias. É porque esses 20 dias eu vou estar vendo o show dos poetas, né? É, assim que acontece. A Elu fala aqui, envolvendo meu nome, hahaha. O que eu fiz pra vocês? PS. Não aguardando fez, review do filme. Não quis, se recusou. Disse que não faria, preferia morrer. Inclusive, a música, já vou dar um spoiler aqui. A música que eu pedi pro compositor fazer pra Luciana, que eu vou tocar em algum set futuro, é sobre essa recusa dela de fazer o Imposto dos Amigos. Adoro! Só pra ela já se preparar. E tem aqui, PS, aguardando review do filme escuro da Anne Hathaway. Beijos, tá? Próximo comentário de Rodrigo Vieira, dizendo: eu vivo pelas fofocas de One Tree Hill. Já dava uma série à parte. Isso é uma dúvida. Tem outra pra te contar, hein? Deixa eu terminar e você conta. Tá. Só uma dúvida. Quantos namorados Sofia teve durante a série? Durante a série? Ah, fora da série ou na série? Tá aqui durante a série, acredito que sejam os rolinhos ali, ó. Durante mesmo. Durante a produção não, da série, não na série. Que eu saiba, ela só... Ela pegou o Chad e deu em cima de Austin Nichols. De resto, acho que não teve nenhum outro babado. Não. Pode ter pegado mulher, né? Agora a gente tá descobrindo que ela é homewrecker. Verdade, verdade. Mas conta pra gente, amigo, o que você descobriu. Não, porque o que eu te falei? Sofia e Hillary estavam apresentando sozinhas, né? Aí o episódio seguinte que eu fui ouvir, Bethany estava de volta de seu filme. Só que, curiosamente, assim, Hillary não tava. Aí tá lá só Bethany e Sofia, elas comentam o icônico episódio do Cachorro Come o Coração, né? Que elas falam que elas odeiam porque elas são zoadas até hoje e tal. E não fazem nem menção de por que Hillary não tá lá, até onde eu vi. Não sei se em algum momento vão explicar. Eu sei que já tem um outro episódio depois desse, que eu tô curioso pra ouvir, pra ver se vai estar as três, né? Porque tá tipo calcinha larga mesmo. De repente vai separando, né? Ficou com Deus. Afetos. Pois é. Próximo comentário aqui de Sou Roberta dizendo: olá, hoje bati o recorde, não vi absolutamente nada da pauta. Geralmente o pessoal aqui também não vê, amiga, fica tranquila. Gente, mas passando pra indicar. Mas passando pra indicar o competidor francês do Eurovision desse ano, Slimane, com a música Mon Amour. Amo, linda demais, Slimane. E ele também é um sabor. Beijos. Ele é delícia. Concorda, amigo? Concordo demais. É maravilhosa a música e ele é um T. Um T? Mas um T Challengers? Não, não chega tanto, mas, né? Pelo menos um T, não. Aquele que eu te mandei no Instagram. Um T médio. Ah, é, de tchauzinho. É um teso, gosto. Um teso. Próximo comentário de OEA também, que tá sempre aqui com a gente todas as semanas. dizendo: abaixo assinado para Hit List logado Paula Toller, Leózios, Cut. Eu. Ele já assinou. Tá, o sonho meu de Darlan era fazer, né? O Hit List aqui de abelha, porém o chefe nunca deixou. O chefe não. A rede social YouTube nunca permitiu. Edu perde a paciência, live, mas nunca com indiferença. Mas se quiser fazer uma live na Twitch, Hitlist a gente faz, sem problema. Vamos ver depois que eu for no show da loirinha. Tira essa bermuda e fica só de bermuda. Quero essa bermuda. Próximo comentário de Dani Araújo, nossa mãe de família, dizendo: justiça, a melhor série. Hashtag pronto, falei, amiga. Para. Para com isso, amiga. Amiga. Só pede para os outros, né? Um grande clássico. Ela bota aqui o KKK. Também. Ela bota aqui o KKK e disse: só não vi sentido na Geisa, chata pra caramba. 15 minutos ela chorando pela filha, foi forçado. Garota, a filha dela morreu, levou um tiro, ela queria que ela chorasse, ela tinha que chorar mesmo, né? E não dava nada por Fallout, mas vocês falaram tão bem que resolvi assistir e adorei. Tá vendo? A gente aqui é certinho, é tapa na pantera. Gente, Fallout é uma série tão boa que, né, a gente viu, comentou e tal. E de vez em quando, no meio do dia, eu falo assim: nossa, que saudade de Fallout, queria ver um episódio novo agora. E aí não tem. Não é pena. É, eu concordo com você, amigo. Também queria ver um episódio novo de Fallout. Concorde. Mas deve estar longe ainda, né? Só pra lá pra 2025, se bobear, que a gente vai ver. Ai, gente. Um novo episódio do ícone. Acho que eles esperavam que ia ter sucesso, né? Uhum. Tanto que lançaram tudo de uma vez, né, amigo? Eu acho que eles gravaram e falaram: gente, acabou, vai ser só isso. Tá? Aí agora vão ter que gravar. Pega as coisas que a gente tacou fora e chama o povo de volta. Tira o dinheiro de Senhor dos Anéis aí, vamos fazer falar. É isso. Próximo comentário de Thiago Duarte, que entrou lá no nosso grupo no Telegram. Se você não entrou ainda, venha para o nosso lado Forever, né? Que é bom demais. Dizendo: não vi nada da pauta, mas vim aqui deixar meu comentário, porque vocês são incríveis. Adorei o episódio, coraçãozinho azul, que é de menino. Ah, a gente também não vai falar não de novo? De quê? Que as pessoas aqui também não veem? Ah, para de ser chato. mas é isso, você não entrou no grupo, entra lá no grupo, gente. O grupo tá crescendo esses dias, né? Entrou várias pessoas lá no grupo nosso. Ah, o grupo que mais cresce no Brasil. No Brasil, exato. Próximo comentário de Gabi Fernandes dizendo: esse episódio foi a definição de pauta bomba. Reninha vai ficar com Deus. Parei no primeiro episódio. Que ótimo isso? Episódio, porém pequeno. Ela falou que não tá num momento bom pra ver. Ah, tudo bem. Mais então tá bom. Né? Não tá um momento bem, muito bom. Então faz sentido. Mas quem sabe num outro momento, né? Faz sentido. Ótimo episódio, embora pequeno, hein? E já ouviu o episódio das loiras, Anon? Oi, não ouvi. Já ouviu o episódio da Batalha das Loiras, que você mandou o pessoal ouvir Burlesque aí. Ah, muito, né, bem. Gross. Já viu. Adoro o episódio 2:55, é povo pequeno. Pequeno. Eu tô falando, gente, nossos ouvintes são diferenciados. Gente, a gente tem que dormir, tem que trabalhar no dia seguinte. Né? Mas no dia que a gente ficar rico, aí, que a gente for só gravar podcast, nossa profissão for podcaster, aí esquece. Apesar de Marcizão não ter seu homem do espetáculo, ele também fez a viver. Exato. Mas aí quando a gente... É muita coisa, né, gente? Eu quero só postar minha foto bonita de biquíni, não tá dando tempo. Biquíni? Não, mas o dia que a gente ficar famosa e só trabalhar com podcast, aí vai ser só vapo. Pá, direto. E último comentário aqui da Nath, dizendo: eu fui no meet and greet da Alicia Keys no Allianz e foi mais de uma hora com ela falando, deu produtinhos da marca e ainda serviu lanchinho. E ela pergunta: vocês não vão assistir Under the Bridge? Ah, amiga, tu perdeu uns dois programas aí, porque eu tô assistindo e eu falei, inclusive, dos dois primeiros episódios de Under the Bridge, né? Mas... Tá igual o Henrique, que a gente viu o trailer de Belo Casamento, né, no cinema. E aí ele: gente, mas esse filme... Eu falei: a gente já comentou esse filme no lugar. Como que já passou esse filme? Eu falei... Eu tive essa conversa com ele duas vezes. Eu falei: então, sim, já vimos Belos. Aí ele: mas onde você viu? Eu falei: baixa. Mas quando baixou? Eu falei: porque já saiu nos Estados Unidos, tem 15 anos. Só tá no Brasil agora. Exatamente. Putaria. Putaria. É igual o filme que eu falei do... Não, eu ia falar que pior que o trailer faz o filme parecer muito bom. Sim, por isso que eu fui assistir essa delícia. Parece divertidíssimo. Aí ele falou, nossa, parece bom, né? Eu falei, ah, engana, porque o filme é uma bosta. Engana. É. Mas tem um filme que demora muito pra chegar aqui, igual o que eu falei do Late Night com o Diabo, vai estrear aqui em setembro. Vai estrear aqui no Brasil em setembro. E o filme saiu nos Estados Unidos em abril, entendeu? Faz sentido. Nossa, lembrei aqui que eu baixei Abigailzinho, preciso ver antes de viajar o hino. É isso aí, o grande hit, Abigails. Espero seu review no meu Telegram. Alô, Abigail. Então, eu tô vendo Under the Bridge. Quando acabar a temporada, eu volto pra falar. Mas tô gostando, por enquanto. Agora que a gente já sabe quem é a assassina. O da Gabi? Apesar do João? Aham, é isso mesmo. Do outro lado da bridge. Aham, é isso mesmo. É, apesar de que o último episódio foi meio chato, de mostrando o passado dos avôs, da Rina. Foi meio... Mas... Da bebê Rina? Valeu na fanbase. Bebê Rina. Então estamos chegando aqui ao final desse belíssimo podcast. Lembrando que você pode deixar seus comentários no site. Você pode deixar também no Spotify e apadrinhar lá no patreon.com/logado com dois Gs, muito importante. Semana que vem, Léo estará de folga, de férias, viajando. Ai, deixa eu dar uma notícia para as pessoas. Tá grávida. Terminei Sex Education. Uma bosta. Teve dois momentos bons na temporada. Foi o enterro da mãe da Maeve, o povo correndo, fazendo palhaçada, o menino achando que ia morrer de testiculite. E o segundo momento eu esqueci. Ah, o do Eric foi muito bom também. E aí falei pro Sasa, pior cena final da história, né? Que a cena final é Oates no quarto, lendo uma carta de Maeve, Maeve falando assim, ah, menino, você foi muito importante pra mim, nunca mais vamos fechar pro mundo de novo. Ah, mais um beijo, não me liga. Aí começa a tocar a Larry B. E aí mostra a paisagem, enfim. Eu falei, uau, né? Foi bem planejado mesmo esse final. Olha. Eu falei. Eles achavam que iam ter mais uma temporada e não teve. Gostei de Ruby também, elogiando a escola, defendendo o WoW, a bichinha. Eu pensei que era o Woke. Oi? Igual a Ted, no meio da floresta. Então, patreon.com/logado com dois Gs. Semana que vem, Leozinho está de férias, mas logo logo estará de volta, trazendo notícias da loirinha, muito importante. Mas separou mais um número musical antes de nós irmos embora, né? Aqui agora com Bounce Rock, né, Leoz? Olha aí. Pra gente aqui. É o remake daquela música portuguesa, né? Amo! Tá preparado, Zanon? Ai, não sei se tô, mas vamos. Então vamos lá. Papai Marô, gente boa, meu vida. Falando de série, de filmes e da vida na podosfera. Nós somos a pessoa com muito animada, né? Gente, a vagabunda aqui tá tocando. Sim. Muita lacração. Aumenta aí, menina. A conversa rola solta, sem nenhum rabo preso. A amenidade estenha toda, com a pauta de recheio. Falamos daquele episódio que te fez rir, daquele filme que você não pode resistir. Das notícias que levaram o mundo a ruir, com um toque de sarcasmo e o mundo a ruir. A nossa conversa é cheia de inteligência. Loga, pega esfole de ouvido. Não importa onde esteja, você vai se animar. Você. Loga, esse pode achei a prova de que somos divertidos. Loga, pop sem errar. Sintonize e venha se divertir sem parar. Uou. Essa é muito animada, né? Muito Uou, Jenny Curiel. Papo animado. Falando de série, de filmes e da vida na podosfera. Nós somos atração com muito bom humor e muita lacração. muita lacração. De onde ele tirou essa lacração, gente? Tudo que a gente não faz aqui é lacre. Ai, gente, Jenny Prioli tinha que reagir a essa música. Ela vai ficar muito mesmerizada. Essa eu achei maravilhosa. Essa achei. Loga. Achei meio a abertura música da Malhação, sabia, amiga? Achei meio. Lembra. Pra mim é a Vagabanda cantando essa música. É, Gustavo, né? Achei incrível. Faltou Natasha. Achei incrível. Pois eu passei no T3 dela pra você botar nos programas. Botar. Boa. Mas vamos então para minhas chances de despedidas, começando com ele que vai viajar e que já estamos sentindo saudades, né? E que já pediu para fazer ajustes na pauta para que ele não perca nada umidificante e interessante. Ah, né? Sim, falei, está proibido de comentar. Tá um assunto. Exatamente. Gente, não tem mexão porque eu vou viajar, né? Tivemos o Sede de Teatro aí, tá sendo bastante elogiado, né? É, eu, Teatro Emanuel e Luciano Maia. Falamos aí sobre a arte de você atuar. Teatro Emanuel? Isso. É, Thiago falando que chutou a perna da mulher no meio de Aladdin. Umas coisas horríveis, assim, umas revelações, né? É, sobrenaturais aí do mundo do teatro. Luciano falando sobre seus textos. Então a gente tá lá. Não vai sair programa mais esse mês, porque estarei viajando, estarei no show da primeira loirinha para depois ir no show da outra loirinha. Torçam por mim, né, pra eu conseguir pegar as melhores songs da Era dos Poetas Mortos aí. E em breve estaremos de volta ao Brasil, né? Brasil do Brasil. Que bom, né? Graças a Deus. Brasil do Brasil. Loga no logador. Ah, eu amo. E você, Zaneide, que estará comigo aqui na próxima semana, comentando coisas incríveis, maravilhosas, sedutoras. Ah, amigo, vamos estar aí, né? Comentando, falando mal de tudo. Não vamos estar viajando, infelizmente, por isso que vamos estar amargurada falando coisa ruim. Mas pensa, amiga, pelo menos na outra semana eu vou te ver em São Paulo. Ah, é verdade, né, menino? Você vem. Temos que marcar nosso rolê. É isso. Semana que vem estou aí em São Paulo também, São Paulo City. Amo, né? Vamos fazer algum rolê de idosas, que é o que a gente sabe. Lógico, né? Sair para comer alguma coisa. Exato, algum passeio de bem vovozinhas. Um café, um chá da tarde com bolos. É isso, né, amiga? Ai, eu amo. Que velho é foda, né? Que ótimo. Ai, ai. Mas lembrando então que você pode fazer parte também do nosso grupo no Telegram, né? Realmente tá lá crescendo, tem várias pessoas entrando. Essa última semana foi bem legal, várias pessoas chegaram lá, inclusive o menino Thiago. O link tá aqui no post, também tem no site. Você pode fazer parte aí desse grupo muito legalzinho lá, que a gente fica falando sobre coisas durante o dia. Sempre tem um assunto diferente, exceto quando tá durante o Big Brother, que a gente fica um pouco meio monotemático, né? Mas o Big Brother já acabou, então ficou com Deus. E é isso, gente. Leózio, boa viagem, né? Eu estarei acompanhando. Obrigado. Eu estarei junto com você, mesmo não indo, né, pessoalmente. Mas estarei perturbando você pelo Telegram, pedindo fotos exclusivas, imagens exclusivas, né? Uma live do show da loirinha, como se eu estivesse lá com vocês, assistindo a Eras, né? E os anãozinhos estaremos de volta semana que vem, né? Se tudo der certo, eu, você e Eric Cat. Pra falarmos aí de X-Men e outras cositas más nesse belíssimo podcast. Só as LGBT. Só as LGBT. Como se não tivesse as LGBT agora. Nunca, né? E você pode deixar seus comentários aí também no site e no Spotify, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Um beijo, sou um espetáculo.